Alô? Hernani? Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem? O que aconteceu? Por quê? Ué, tô ligando aí, mandando mensagem, você não responde? Impressão sua, deve ser que eu tô no trabalho, será que não é? Não, de manhã, Hernani. Que horas? Ué, agora? Não, agora eu tô no Liguei aqui na trabalho, correria. mãe. Trabalhando de manhã agora? É, eu mudei pro horário da manhã. Mano, você não falou nada. Não, mas calma, o que que foi? É alguma emergência? O que que foi? Fala. Não, é que eu tô ligando, você não atende. Ainda faz 5 dias passando ir lá na sua casa. Ah, então Já ia ligar tá passando ir lá na casa do bom. garagem. Você Não, não tá tudo avisou, bem. Hernani. E a faculdade? É, a faculdade, por enquanto, tá parada porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer com as dívidas aí, mas a gente vai ver. Meu Deus, Hernani, o que você está arrumando com seu dinheiro, Hernani? É, mas nós vamos dar um jeito, calma. Vamos dar um jeito. Hernani do céu, não para com a faculdade, pelo amor de Deus, Hernani, a gente passou da hora de se formar, Hernani. Não, mas calma, a senhora vindo aqui, Não a passou gente vê com da hora calma. de se formar, Hernani, meu Deus do céu, será possível, Hernani? Oh, mas quando eu penso que você está indo, você está voltando, Hernani? Não, mas eu ainda não decidi nada. Hoje é dia 2, ainda tem que ir lá fazer a rematrícula. Calma, vou fazer o um Ah, acordo. meu Deus do céu, gente do céu, eu vou falar uma coisa pra você. O que está acontecendo com você? Não, mas eu não vi. Eu não tô te entendendo, a minha faculdade. Todo mundo da sua época já formou na faculdade trabalhando aí. Por que você não formou até hoje, Hernani? Não, mas eu vou voltar, vou continuar normal, só preciso fazer um acordo, só isso. Ah, meu Deus do céu, Hernani, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Você não paga a faculdade, Hernani. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Caralho, eu ganho um salário mínimo, né? Eu tô apertado. Você tem pai de família que sustenta a mulher e dois filhos com esse salário seu, Hernani. Quatro pessoas com seu salário, Hernani. Você sabe disso, não preciso te falar isso, você sabe disso. Caralho, mas é um povo que vive na miséria. Você quer que eu viva na miséria? Oh, meu Deus do céu, Hernani, tem que saber no que você gasta, Hernani. Como é que você gasta dinheiro, Hernani? Estou jogando dinheiro fora, dando dinheiro para quem não precisa, Hernani. Entendi. Eu já falei para você, faz sua própria comida, faz seu próprio café. Guarda seu dinheiro porque é importante, Hernan. Fica comendo fora, gastando um dinheirão. Não, mas eu entendi, tá, eu entendi, mas eu vou fazer um acordo, eu Olha, tenho que ir Hernan, você lá. organiza sua vida antes que seja tarde, Hernan. Você não é mais criança, não. Olha a sua idade, Hernan. Não, mas Presta atenção na sua idade. eu entendi, só que eu tenho que ir lá fazer um acordo pra rematricular, só isso. Mas o que que você quer? Eu não Mas por entendi ainda. que você está devendo escola, Hernani? Você tem que organizar a sua vida de maneira que você pague todas as contas, Hernani. Mesmo que você faça aperto. Você Concordo, não esse pode ano. deixar a conta para trás, Hernani. É, mas esse ano eu vou me organizar. Eu vou me organizar. Nossa, você tem uma pouca vontade de estudar, que eu fico espantada, viu? Claro que não, fui eu que arrumei a faculdade, velho. Hernani, se a faculdade fosse importante para você, Hernani, você passava fome, mas você pagava a sua escola. Mas eu passei esse ano! Eu passei aperto esse ano pra poder estudar. Quer mais do que é? Hernani, o que é que você faz com seu dinheiro? Fala pra mim. Ah, o enrosco meu foi porque pra ir duas vezes aí em Minas eu Você gastei não muito dinheiro. compra porque eu levo roupa pra você. O que é que você faz com o seu. Hernani, tem gente que você ganha e ajuda e compra carro, Hernani. Quem é sozinho? O Entendi. que você tá fazendo da vida, Hernani? Não, mas calma aí, eu não tô te Você tá entendendo. brincando com a vida? A Mãe, vida não é eu não tô brincadeira, a entendendo. vida é coisa séria, Hernani. Ô mãe, pera aí. Ô mãe, hoje é o primeiro dia do ano, eu tô no trabalho e eu vou fazer rematrícula da faculdade, eu preciso fazer um acordo, só isso. O que que você quer? Não entendi ainda. Você ligou só pra Eu falar quero isso? que você me diga onde é que você põe o seu dinheiro. Não sei, mãe, mas esse ano eu vou me organizar. Mas além disso, o que mais é que a senhora deseja? O que mais a senhora quer? Põe no papel, Hernani, tudo que você gasta, põe Não é no possível. papel para você enxergar, Mas a senhora ligou, entendeu? só pra falar da faculdade ou teve mais alguma coisa, mãe? Não, eu liguei para perguntar se você montou os móveis lá. Não, é só dia 4 que o rapaz vai. Ah, então tá bom. Agora da Tchau. faculdade eu tenho que ir lá fazer um acordo, só isso. Mas o que que você tá gritando aí? Não tô entendendo. Você tá bem? Eu tô nervosa de ver que você não anda pra frente Não, mas eu sempre. tô andando, só tenho que ir lá fazer um acordo, só isso. E esse Ah, ano eu vou me aposta organizar. tartaruga. Aposta tartaruga que você anda pra frente. Eu não pensei ir pra frente. Mas por que que eu não tô indo pra frente? Porque você não termina sua faculdade, você não vai pra frente, eu não sei o que você vai Mas fazer da pra vida, terminar a Hernani. faculdade eu tenho que estudar primeiro? Eu não tô falando que trancou, que vai trancar, Não, mas que eu não vai vou trancar, acabar. só que tá parado agora porque eu tenho que ir lá na faculdade, lá no centro fazer um acordo, só isso. Tá, você manda a conta pra mim que eu pago a faculdade pra você. Não, não vou, eu só tenho que ir lá fazer um acordo, só isso, mais nada. Tá, Não estraga tô essa entendendo conta pra mim que porque eu você tá pago. gritando, não tô entendendo porque você tá gritando, não tô entendendo nada. Tô achando uma loucura. Tem pouca vontade de estudar, ele tem pouca vontade de vencer na vida. É isso que me irrita, irmã. Não, mas... só não tá bem de cabeça, não. Não, o assim, o que estudar, tem pouca vontade de vencer na vida. Olha o que deu. Entendi. Então, não tá bem de cabeça, não. Não tô entendendo nada. Você vê. Se vira nesse exemplo, seu pai, pra você ver. Tá, entendi. Entendeu? Então, eu tá fico vendo isso, vendo você desse jeito, me remete a essa ideia dele. Mas eu que fui atrás da faculdade, não foi nem a senhora. O que a senhora tá gritando? Não tô entendendo. Hernani, por que você tava de faculdade? Por que você não falou pra mim que eu mandava o dinheiro pra você, Hernani? Não, mas eu não preciso. Vou fazer um acordo lá, tudo bem. Tô não entendendo por que você tá gritando. Você tá... Foi o primeiro dia do ano, você me ligou no meio do meu trabalho aqui, eu parei o trabalho e você tá falando um monte de abobrinha, não tô entendendo. Tô te entendendo. Você faz essas coisas de loucura, de maldade, não sei. Sei lá. Não, não é. Agora eu vou voltar pro trabalho, tá? Pra parar com a faculdade. Não falei isso. Falei que tá parado, que eu tenho que ir lá fazer o acordo. Foi isso que eu falei. Só isso. Tem nada mais, tá bom? Que dia que você vai lá resolver isso? Eu tenho até, tem que, acho que tem o dia 10, dia 12, sei lá. Tá bom? Você tem que ver data para essas coisas, tem data para essas coisas. Com certeza, a gente vai ver lá, tá bom? Tá bom, tchau, beijo. Tchau. Alô, Hernani? É da Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Não, mais Skype aí, mano. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando! Alô, ouvinte! Sociedade Primitiva! Pô, fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, esse filho marcou com o Arthur. Fala teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para o primeiro Alô Ouvinte do ano. Olha que coisa boa aí, trazendo aí um programa novo para vocês. Eu ainda estou mais ou menos em férias, tá? Eu tô aí descansando um pouco, dando uma esvaziada aí no... dando uma esvaziada no saco aí. Mas o programa aqui não para. Durante esse tempo aí, foi importante para eu descansar um pouco, eu tava precisando. Mas o programa está a mil por hora aí e nós vamos seguir trazendo conteúdo para vocês, que vocês ouvintes aí merecem, e sempre podendo trazer uma informação, coisa boa aí para vocês. Esse ano aí eu espero ajudar muito no que eu puder, você pode contar comigo no que eu puder, né? E nós vamos trazer coisas boas aí, bons materiais para vocês, tá? Hoje, alô ouvinte, programa light para começar o ano, né? Hoje nós vamos trazer aí um ouvinte que veio contar pra gente sobre, ele vai vir contar aí muitas histórias sobre, com relação a faculdade. Ele vai contar aí várias coisas pra gente saber como é que tá o panorama aí das faculdades brasileiras, e ele vai contar muita coisa importante. Hoje eu falo com o ouvinte. Fala, ouvinte. Fala, Hernani, beleza? Beleza, ouvinte. Você quer, você quer falar seu nome? Você quer usar um nome fictício? Como que você quer? Eu me chamo Gustavo, né? Tenho 19 anos. Cuidado aí, hein? não tem muito. Ninguém vai me perseguir. Eu sou pobre, vai fazer o que comigo, tá ligado? Mas tá. Vamos lá, vamos por partes aqui. Vamos bem devagar. Você veio procurar, eu falou que queria conversar e tal, queria gravar pro programa, você falou que. Você tem histórias pra contar sobre a faculdade e tal. Como é que foi primeiro a escolha do curso? Como é que foi o vestibular? Conta um pouco aí pros ouvintes. Então, foi assim, eu trabalhava de cabeleireiro num salão que meu avô arrumou pra mim, né? E, então você, tipo, é boy assim, não sou boy não. É porque, tipo assim, a minha família inteira, ela é cabeleireira, tá ligado? E eu ganhava 200 reais, nossa, eu lembro até hoje, eu ganhava tipo 150, 200 reais pra trabalhar tipo das 8 da manhã até as 10 da noite. Todo dia? Todo dia. Não, é só domingo que não, né? Mas enfim, nossa, era um trampo muito chato. Você cortava cabelo ou você limpava? O que que era? Não, eu cortava cabelo. Mas tipo, eu ganhava muito pouco, mano, muito pouco e tipo, era o dia inteiro, velho, não tinha tempo pra fazer nada, tá ligado? Mas com quantos anos? Não, isso com 18. Mas a turma confiava no ser novinho, com a navalha na mão? Nossa, mano, eu te contar uma história, velho. Uma vez foi uma moça lá levar um filho dela pra cortar cabelo. Ai, e eu cortei o cabelo dele de um jeito, tipo, o cabelo dele pareceu, tipo, parecia um corte feminino, tá ligado? Ai, ai, ai. Tipo, nossa, foi foda aquele dia, mano. Deu... Não, mas e aí, continua? Não, porque é tipo assim, era um cara que ele tinha um salão e tipo, o salão dele era famoso. Aí ele queria criar outro salão pra pessoa que tava começando, tá ligado? E tipo, ficava umas ruas lá em cima. Aí tipo, eu cortei o cabelo do garoto e a moça tipo, mó falando lá que jeito que eu tinha que cortar. Só que tipo assim, eu não tinha prática ainda, tá ligado? E ela tava com muita pressa. Ai, ai. Ela tava com muita pressa. E aí, mano, tipo, eu tentei fazer o bagulho rápido, tá ligado? Aí, tipo, terminou de cortar o cabelo, ela foi levar o moleque lá embaixo pra falar pro cara que era meu patrão, que eu tinha feito tudo errado, que eu não prestava, que sei lá o quê. Sendo que na minha frente, ela tava mó na risadinha, tá ligado? Ah, nossa, mãe. Mas, e aí, ele esculachou você? Ah, não esculachou porque, tipo assim, ele conhecia minha família, tá ligado? Só por isso, só. Mas o salão era do seu avô? Não, não, não. Meu avô arrumou um salão pra me trabalhar de um cara que tinha criado esse salão, tá ligado? Mas, entendi. E também, tipo assim, eu nunca quis ser cabeleireiro, sabe? E, tipo, na verdade eu queria ganhar dinheiro. E aí, tipo, eu fui nisso mais porque, tipo, a família inteira era, tá ligado? E aí depois disso eu saí e, tipo, na minha família, tipo, todo mundo me criticou. Mas pera aí quando você tava no salão, já aconteceu do povo dar uns esculachos, não sei? Ô, moleque, olha a cagada que você fez no meu cabelo, ou não? Ah, mano, teve, hein? É, teve. Conta alguma aí. E, tipo, quando era gente mais, tipo, mais de boa assim, era normal, assim, tá ligado? Tipo, mas quando era um cara mais forte, assim, nossa, mano, era foda. Porque, tipo... Não, uma vez um cara pediu... não, eu não manjava, tipo assim, eu já tinha feito curso e tal. O cara pediu pra fazer uma letra no cabelo dele com a navalha. Ai, ai, ai. Pediu pra fazer um Z atrás. Só que eu fiz meio torto e ficou parecendo meio. Ai, ai, ai. Não é possível. Aí teve que raspar tudo o cabelo na zero, o cara reclamou pra caralho. Ah, aí o corte saiu de graça, ou não? É, aí saiu de graça, né? Aí saiu de graça. Nossa, mas vale. Mas, puta, o trampo foi da puta, hein? Ah, mano, é foda, velho. Ainda mais quando você tá começando, tá ligado? É muito foda, mano. Aí, beleza. Aí você pegou e enzicou daqui lá e saiu, foi isso? Uhum. Aí a família ficou puta. Ficou. Igual você falou da sua mãe aí, que eu já ouvi nos podcasts, foi a mesma coisa, tá ligado? Não, que sei lá o que, que você tem que fazer isso e pá, mas aí eu não queria, tá ligado? Eu não queria... E aí eu fui procurar cursinho pré-vestibular pra fazer faculdade, eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer, só sei que eu não queria fazer aquilo. E aí eu achei um, e... eu me inscrevi nele, né, só que, tipo, eu não esperava, tipo, o que me ia aguardar no cursinho, tá ligado? E foi um ano de, tipo, muita, sei lá, perturbação na cabeça, porque basicamente todo mundo pensava diferente de mim. E eu tinha colega, tipo assim, geral era, tipo, só na minha sala tinha 20 meninas e, tipo, 4 meninos. E era geral feminista, tá ligado? Feminista. E teve amigo meu que virou feminista só pra poder, tipo, ficar com uma menina, tá ligado? E, mano, eu não me submeti a isso, tá ligado? Eu preferi, tipo, manter minha honra, pá, de boa, porque, mano, enfim... Mas aí, esse ano que você ficou no cursinho, aí você, o pai com a mãe teve que patrocinar você. Não, aí no caso foi meus pais que me bancou. E aí, o clima ficou muito bosta ou não? Ah, sabe como é que é, né, tipo, foi ou não foi, né, tipo, eles respeitou um pouco, mas Acho que não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim. É lógico que quando eles que pagam, você tem uma tipo assim, uma cobrança a mais, né? Você tem um peso na consciência a mais. Só que... ah, acho que foi de boa, cara. Foi de boa. Não foi tão pesado assim, não. Aí, volta lá. Aí você pegou e ficou esse ano. Você veio de escola pública ou particular? Fala a verdade, sem mentir. Escola pública, mano. A pior escola de quebrada, velho. Tipo, era muito ruim a escola, velho. Pra você ter uma noção, eu saí do terceiro ensino médio sem saber o que, que era uma equação do primeiro grau, velho. Era muito ruim, mano. Não, zoado demais, velho. Demais. Pra você ter uma ideia, no terceiro ano do ensino médio, formou, acho que tinha 40 pessoas na minha sala, quase nem cabia mais gente, e todo mundo que saiu de lá, eu fui o único que fez cursinho pra tentar passar numa faculdade pública. O único. Mas eu canso de fazer essa denúncia aqui, e a gente vai... Olha, cara, tem coisa que eu vou ficar falando até o final da história desse programa aqui, porque tem coisa que a gente fala e tem que repetir. Ouvintes, a escola pública, eu vou dizer brasileira porque eu não sei de outros países, a escola pública brasileira é a maior enganação. O professor entra na sala, passa a matéria no quadro e sai. Só isso. É só isso que é aula. Não tem... tipo assim... raramente vai ter um que vai dar uma explicaçãozinha. Você não tem a menor chance de competir com o aluno da escola particular. Sim. Não é? Não, e engraçado que eles dão a desculpa que a escola pública forma pra vida. Sei lá o que, só... eles querem dizer que, tipo assim, ah, se você é aluno de escola pública, você já aprendeu a pegar ônibus e sabe o que é mais a vida. Só que isso é pura conversa, velho. Sei lá. É lógico que um cara de escola particular, que é mais boyzinho, ele não vai saber fazer algumas coisas, tipo, por ele mesmo, tipo, pegar ônibus e tal. Mas não é só porque tu sabe pegar ônibus que tu entende mais da vida, tá ligado? É muito foda. E, tipo, no cursinho que eles falavam isso, no caso, sabe? Que, escola pública não é tão ruim assim, porque você aprende mais sobre a vida. Ah, mó conversa, velho. Mó conversa. E outra, eu comecei a estudar, né, pro Enem, por videoaula no YouTube mesmo. E, mano, pensa numa perturbação, porque, tipo, eu não sabia o que eu fazia, tá ligado? Eu não sabia por onde eu começava, não tinha ninguém pra me falar o que eu tinha que fazer. Então, tipo, eu tive que correr atrás, velho, correr atrás. E quando eu comecei a estudar mesmo, tipo... eu achava que era, eu tava perdendo tempo na escola. Eu preferia faltar da escola pra estudar em casa, porque eu achava que na escola perdia muito tempo, tá ligado? Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque eu precisava de tempo pra estudar os negócios, porque era muita coisa pra estudar, mano. Tipo, eu tinha que compensar 10 anos de escola em, sei lá, 5 meses estudando pro vestibular. Aí eu comecei a estudar e aí, tipo assim, por exemplo, eu já tava estudando uma coisa que a professora de química já tinha passado. Por exemplo... enquanto você estuda, sei lá, uma matéria em uma semana, a professora, ela passa em um bimestre, 2 meses pra aprender uma matéria. E, tipo, eu já tava mais à frente e ela tava ensinando as coisas mais atrás, porque, tipo, na escola você tem que seguir o ritmo, tá ligado? O ritmo de todo mundo. E aí, tipo, eu pedia pra ela ensinar as coisas que eu tava querendo aprender e ela não ensinava, tá ligado? Porque ela tinha que seguir o cronograma do estado lá, tá ligado? Era foda, mano. O que eu acho também, outra enganação, é o inglês, porque o inglês da escola pública é verbo to be, desde a quarta série até o terceiro ano, que era só verbo to be. Aí fica digerindo aquele verbo to be, não sai daquilo. Impressionante, cara. Sim. Ah, não tem nem como... e ainda mais porque o povo de escola pública não tem muito interesse, tá ligado? Tipo, você sai praticamente leigo. Aí você, Gustavo, pegou e entrou nesse ano sabático aí fazendo o cursinho. Uhum. Aí a turma lá era tudo de esquerda. Tudo de esquerda, velho. No começo foi até mais de boa. Até um dia que a minha professora de redação foi trazer um tema lá, né? E ela falou sobre o Escola Sem Partido. E quando ela trouxe esse tema, eu já tinha lido alguns sociólogos, filósofos, essas coisas assim... e quando ela falava, todo mundo, tipo, sei lá, batia a palma. Tudo que ela falava, todo mundo aceitava, tá ligado? Aceitava e, tipo, não, é isso mesmo, sei lá o que. Nem se parava pra questionar. E aí, eu refutei ela numa coisa que ela disse. E aí, tipo, ela começou a fazer, tipo, umas coisas que... nas próximas aulas, ela começou a falar umas coisas como se fosse umas mitadas, assim, sabe? Em cima de mim. Querendo, tipo assim, querendo me desmoralizar, só que não jogando tanto na cara, sabe? Mas ela começou a pelar. Não, é, você tá ligado, né, mano? O professor esquerdista adora pelar. Por exemplo, você poderia contar uma só? Não, tipo, nessa aula aí que ela falou sobre escola sem partido, o conceito de escola sem partido é basicamente que, tipo assim, a educação vem da família e tal. E eu já tinha lido um sociólogo, tipo, Emily Durkheim, Descartes e tal, que fala que, tipo, a pessoa é como se fosse uma página em branco, tá ligado? Ela é o que ela aprende na vida. E ela tava falando o contrário a isso. E eu dei uma opinião, tipo, não falei, tipo, só tipo, o que eu achava, tá ligado? Eu já tinha estudado sobre aquilo. E ela, não, é que sei lá o que, esse daí é bolsominion. E, mano, ela falava umas coisas que, nas próximas aulas, falava umas coisas que fica muito, tipo, nas entrelinhas, assim, sabe? Como se fosse uma, sei lá, mitada. E ainda mais porque, tipo, todo mundo lá pensava igual, sabe? Mas... Você era o único diferente? Não, tipo assim, eu não era, tipo... Eu não quero falar, nossa, eu sou o fodinha que pensava diferente de todo mundo. Não, não era assim, eu só não conseguia entender... Não conseguia entender as coisas, não queria, tipo, aceitar, tipo, falar que eu sou uma coisa da boca pra fora, sabe? Tava tentando entender as coisas e parecia que eles mais bagunçavam a sua mente pra pensar do jeito que eles queriam do que te ajudava, sabe? Mas chegou a ficar um clima chato, nego que se afastou, alguma coisa assim? Nossa, mano, ficou muito. Porque era, tipo assim, era como se você fosse desmoralizado na frente de todo mundo, sabe? Pelo jeito que, sei lá, mano. Se você não pensa igual eles começam a te desmoralizar assim, tá ligado? Começa a falar de uma coisa, aí começa a citar dados, ah, porque 3 milhões dali, 3 milhões aqui, começa a falar número assim, sabe? Querendo, sei lá, mano, não sei explicar direito, sabe? Tem que pegar mais um caso, assim, sei lá, é que eu não tô muito lembrado também de algum caso pra te falar. Aí, esse ano, você ficou berrando, fazendo o cursinho, aí você estudava o quê? De manhã, tarde, noite? Como é que tava? Então, eu estudava de manhã, tarde e noite. Só que, né, fiquei coçando com a unha, teve uns meses, né? E porque eu pensava assim, tipo, por exemplo, onde eu trabalhar, eu trabalhei numa hamburgueria uma vez. Os caras podiam falar pra eles erguer o peso que for que eles erguia. Só que não conseguia fazer uma conta, sabe? E, tipo assim, por exemplo, mesma energia que você gasta trabalhando, você precisa de gastar energia também pra entender os conceitos, entender, estudar os negócios, tá ligado? Tipo, estudar física, tá ligado? Sei lá, tem cara que não consegue, tipo, ouve duas palavras que não sabe o significado, já dorme, tá ligado? Enquanto você pede pra ele erguer um saco de batata de 300 mil quilogramas, ele consegue, tá ligado? E aí eu fiquei com essa ideia de que, eu não quero trabalhar pra entender melhor, só que depois eu vi que é furada e me arrependo de não ter arrumado um trampo enquanto eu estudava, tá ligado? Aí beleza, qual o curso que você queria prestar? Então, basicamente, cada semana eu queria... Foi mal pelo trem. Caralho, tem um trem passando aí, maluco? ai. Quando eu jogo com os caras, eles falam que eu moro debaixo da ponte, tá ligado? Mas o que a gente tava falando mesmo? Aí você queria prestar qual curso? Então, cada semana eu queria prestar um. Tipo, eu não queria, não sabia um curso específico que eu queria, sabe? Tipo, eu ficava pesquisando no YouTube sobre mercado de trabalho, essas coisas tudo. E eu gostava de um curso na semana, no outro dia eu começava a gostar de outro. E ficou isso o ano inteiro, sabe? Tipo, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, velho. Não tinha ninguém pra me falar, tipo, não, sei lá, segue isso, ou sei lá, pra dar um norte pra mim, sabe? Sei lá, não sei explicar direito. Mas aí, no final, agora, que faz mais ou menos uns 2 meses, que eu decidi que eu queria fazer odontologia. E tô nesse curso aí, mano, acho que é o que eu quero fazer mesmo, porque eu vou te explicar por que eu gostei desse curso. Se você for no YouTube e pesquisar cirurgia, mano, na boca, assim, você vai ver umas coisas que dá muita agonia, velho. Eu não, sei lá, eu não tenho agonia de ver cirurgia, tá ligado? Ver aqueles negócios sangrando lá, fazendo ponto, rasgando a gengiva com bisturi, tá ligado? Eu acho muito da hora aquilo, mano. E é, não é só esse motivo, é vários outros. Mas eu já quis fazer economia, já quis fazer arquitetura, já quis fazer design gráfico. Mas peraí, volta lá. Aí você pegou e prestou o Enem quando? Quando que você prestou? Ano passado agora. Inclusive a nota vai sair. Agora hoje é dia 13, né? Agora a nota vai sair dia 18. Entendi. Mas você ainda não tem o resultado? Não. O resultado vai sair dia 18. Mas você acha que foi bem? O que você tá achando? Então, de 180 questão, eu acertei 120. E eu acho que eu fui bem na redação. Aí agora. É porque é muito impossível calcular a nota do Enem, não é igual aos outros vestibulares, porque tem um negócio lá que eles calculam no base de, tipo, quantas pessoas acertou essa questão, aí dá mais ponto pra ela, sabe? É muito difícil calcular, mas eu acho que eu fui bem, sim. E tem a famosa redacena, né? Que o povo fala que é redacena. Que a redação pode dar tudo. Pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. A redacena. Sim. Não, e tem outra coisa. Você sabe que você tem que esquerdar no Enem, né? Ah, mas esse isso não... é muito sério, rapaz. Porque senão foge do tema. Você teve que esquerdar? Ah, eu tive, hein, mano. Tem que esquerdar, velho. Tem que esquerdar. O Enem é uma prova aí do PT, né? Tipo, tem que esquerdar. E ainda, tipo assim, você tem que seguir a ideologia marxista, tá ligado? Sei lá o que das minorias, que não é vitimismo. Essas coisas, sabe? Mas qual que foi o tema da redação? Diz que a redação provocar o Bolsonaro, é verdade? Eu não tô sabendo. Ah, então, sabe quando você tá, tipo, no, sei lá, em algum site, aí você pesquisa, sei lá, viagem pra, sei lá, o quê? Aí depois você vai lá no Facebook e você vê uma propaganda sobre aquilo que você tinha pesquisado que nem era no Facebook. Então, tipo, é basicamente, tipo, manipulação de dados. Manipulação de dados. É isso mesmo. Mas diz que o povo falou que a turma de direita ficou brava aí com o Enem, que disse que tava cheio de esquerdismo. Ah, sempre é, né, mano? Tem cara que de esquerda aí tira nota alta, tipo, você chega lá na proposta de intervenção e fala, né, capaz ele tirar nota, só se ele colocar na proposta, cabe ao Brasil, em conjunto com a Rússia, criar uma ideologia marxista pra, enfim... Essas coisas, assim. Aí, sabe? A nota máxima. Aí o cara já entra na faculdade. Aí, pode colocar isso daí que você tira 1000. Deixa eu falar pra você. Na escola, assim, você já viu na escola doutrinação? Porque eu fui vítima de doutrinação na escola. É aquele rapaz que veio aqui, o William. Ele foi vítima de doutrinação. Inclusive, o William tem um podcast, Nemefrego Podcast, que eu recomendo aos ouvintes. Então, durante a escola, a gente teve doutrinação. Você lembra de alguns casos de doutrinação durante o ensino fundamental, o ensino médio de esquerda? Você tem alguma história pra contar? Cara, no ensino fundamental, não. Porque no ensino fundamental, nem se tocava nesse assunto na sala de aula. E geral da escola pública tá cagando pra isso, velho. Tá, ele quer ter aula de educação física. Eles querem mais que professor falte pra poder descer pra quadra. É isso, tá ligado? Não, só... Depois no ensino médio que a gente vai ter algumas aulas sobre alguns filósofos, e aí o professor vai tentar falar mais o que ele pensa, mas no ensino fundamental não. O que é mais forte mesmo é em cursinho e em faculdade de humanas, né, mano? Principalmente pública, né, velho? Mas no ensino médio você não lembra de nenhuma coisa assim que... Alguma coisa que você sentiu uma doutrinação, de repente o professor falando, elogiando o comunismo, essas coisas, não? Mano, eu não lembro, porque eu acho que eu não sabia nem o que era comunismo, mano. Eu nem sabia o que era comunismo no ensino médio. De tão fraco que era a escola pública. E os seus colegas de escola, você ainda tem contato com eles ou não? Ah, eu tenho um ou dois, velho. Um ou dois. Bom, agora pra você, outra denúncia que eu acho importante trazer. Eu tenho muita história, assim, envolvendo aluno de escola pública e tal. Eu acho muito interessante. E o que eu noto... A escola pública, tem um filósofo de rua chamado Eduardo Marinho, é muito bom, recomendo que vocês conheçam, só que ele é comunista, já tô avisando pros ouvintes. Você quer pesquisar Eduardo Marinho? Pesquisa, só que ele é comunista. Você tem que ouvir a parte boa dele, a parte ruim você deleta, a vida é assim. Aí, ô Gustavo, esse Eduardo Marinho diz que, e é uma coisa que é verdadeira, Gustavo, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aqui que é muito importante. Ele diz que a escola pública está cometendo verdadeiros crimes sociais. Crimes sociais, por quê? E eu sou testemunha disso, eu poderia contar muitas histórias. A escola pública, na estrutura que ela é, e aí eu já não sei se a culpa é do Paulo Freire, eu não sei te dizer de quem que é a culpa. Se a culpa é do Paulo Freire, se a culpa é do Estado, se a culpa é do PT, não sei. Mas a escola pública, no modelo que ela é hoje, e eu tô dizendo de Brasil porque eu não conheço os outros países, ela é de uma forma que ela capa o cara. Então assim, o moleque, quando ele tá no ensino médio, ele é capado, ele é castrado. No sentido de que você pega um jovem de escola pública e pergunta pra ele os sonhos dele, ele não tem mais sonho. O sonho dele é ter uma motinha, um cordãozinho pra ele ir no baile. Ele quer ter um cordão de ouro e a motinha pra ele ir no baile de rua, que ele vai lá no baile funk com as menininhas. Quer dizer o seguinte, a escola pública, ela capa o cara. O cara não tem sonho, o cara sai sem sonho. Você pergunta pras meninas qual o seu sonho, as meninas vazia, não tem um sonho, não tem um, sabe, não tem uma projeção, não tem nada. Então, esse Eduardo Marinho diz que a escola pública hoje, ela tá cometendo atos, crimes sociais. E o fato é que se você pegar um jovem de escola pública e perguntar pra ele, nossa, ele vai te dar uma lista enorme de sonhos, entendeu? O aluno da escola particular, ele vai te dar infinitos sonhos. Ah, eu quero formar na faculdade tal, depois fazer um mestrado, depois ir pro exterior. E o da escola pública, você pergunta pra ele, às vezes você nem precisa perguntar. Só pela conversa dele, você vê que ele não tem expectativa nenhuma. Ele já não tem mais sonho nenhum. Ou seja, o que você tá fazendo? Você tá pegando mentes, você tá capando, você tá castrando essas mentes. Isso é um crime social, cara. E eu não sou comunista, antes que o ouvinte fique bravo, eu não sou comunista, nada. Mas isso tá acontecendo, Gustavo. Faz um comentário agora sobre seus colegas de escola, o que você notou nesse sentido? Pode fazer um comentário, tempo livre. Então, é porque, assim, na escola pública, quando você se forma, você sai, tipo, uma página em branco, tá ligado? E muitas vezes não tem ninguém pra te falar o que você tem que fazer, te dar um norte. Aí você sai totalmente perdido, sem saber o que tu quer da vida, sabe? E com relação à doutrinação, é basicamente porque nas escolas públicas de humanas, geralmente, a ideologia de esquerda reina, né? Então, os professores que saem de lá, eles saem preparados e geralmente, quando o cara é professor de escola pública, é porque ele não conseguiu o que ele queria na vida, né? É aquela lavagem lá que não deu certo, vai dar aula em escola pública, né? E, tipo, eles saem da faculdade, que geralmente, aqui, principalmente aqui no Brasil, é uma ideologia marxista, né? O marxismo cultural. E aí eles simplesmente saem repassando isso pros alunos deles, sem muitas vezes nem saber o que é, tá ligado? Sem nem saber o que é e só saem despejando isso na mente das pessoas, velho. E aí, o que acontece? Aí a pessoa vira aquela pessoa chata, aquele justiceiro social de Facebook, porque você sabe que tem uma diferença entre você consentir com uma dor do outro, tipo, você vê uma criança passando fome na rua. Você sente dó, qualquer um sente, né, velho? Sente dó com quem não sente. Agora, ir lá e dar alguma coisa pra ela comer que tá faltando, né? E geralmente esses caras, eles só querem simplesmente... Eles acham que eles estão representando as minorias, sendo o porta-voz das minorias no Facebook. E não fazem porra nenhuma, velho. E sobre esse tema aí que você falou do cara que sai, que é um crime social, né? Que cometem com esses alunos. Mano, simplesmente o Estado tá cagando pra escola pública. O professor vai seguir aquele... Muitas vezes, quando o professor entra em escola pública, ele até entra com gás, assim, nossa, vou tentar fazer a diferença na vida de alguns alunos. Só que depois passam 5 anos dando aula, 10 anos dando aula, ele percebe que ele não tem liberdade pra fazer algumas coisas. Ele tem que seguir aquele cronograma lá do Estado certinho, pá. E aí os alunos... ele é um filho... Na visão do Estado, ele é um filho da puta. Pra ser justo aqui, não, na mas visão o Estado, o professor é um filho da puta. Tudo ele é culpado, ele não pode encostar a mão no moleque. Ele é um culpado por tudo, ele é um filho da puta na visão do Estado. E aí eu fico pensando, tipo, sei lá, lá na oitava série, tipo, o professor não pode bater no aluno. Só que se eu tivesse um professor que chegasse lá e me obrigasse a fazer uma tarefa de casa, talvez minha vida seria diferente hoje, sabe? se ele, sei lá, tentasse pegar... Porque professor de escola pública não tem responsabilidade com o aluno. Ele só passa a matéria lá no quadro, ganha o salarinho dele lá, que não dá para sustentar a família dele, e vai embora. E aí fica essa coisa toda sucateada aí de escola pública, os alunos saem de lá sem saber nada do que é da vida, não tem ninguém para nortear eles... Mas aí, esse que é o crime social que eu tô te falando. Olha que sacanagem. Por exemplo, a coisa chega num extremo, Gustavo, que quando eu perguntava... Tipo assim, tenta conceber isso na sua cabeça. Você deve entender isso. Quando você pergunta pro jovem da escola pública o que ele quer, ele vai falar assim, eu quero trampo, quero fazer um trampo, não sei o quê. Na cabeça dele... É como se a cabeça estivesse retraída. E eu não tô dizendo que fazer faculdade é a melhor coisa do mundo. Não tô entrando nesse mérito. Eu só te dizendo o seguinte. A cabeça dele tá tão retraída que ele não consegue conceber a ideia de fazer uma faculdade. Tipo assim, ele tá tão retraído que ele não consegue expandir um pouquinho e ver um horizonte diferente. Você entende isso? Ele não consegue nem entender, ele não consegue nem visualizar que ele pode fazer uma faculdade, ganhar um pouquinho mais e fazer uma coisa diferente. A cabeça dele tá tão, às vezes, tão retraída com as porradas que ele já levou... Com a matéria que pra ele não faz, não vale de nada. Ele já foi tão ofuscado que aí ele perdeu o sonho, ele perdeu tudo. Ele não consegue nem enxergar um outro horizonte. Sim, é exatamente isso. E, tipo assim, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, e aí o professor tava passando uma matéria lá de matemática, sei lá, polinômio. Aí eu perguntei pra ele, professor, mas pra que serve isso daí? Aí ele só falou assim, um dia você vai usar isso aí na vida. Mas, sei lá, parece que não dá pra perguntar as coisas pro professor, parece que ele não tem vontade de ensinar. Aí, se o cara, ele é mais limitado, assim, ele depende mais, assim, dos outros pra dar um norte pra ele. Ele não consegue, tipo, correr atrás das coisas dele por si próprio e tal. Ele vai, tipo assim... Não tem uma pessoa pra falar o que ele tem que fazer, e aí acaba que ele fica sem sonho nenhum, velho. Ele não tem perspectiva nenhuma. Ele sai de lá cru pra vida, geralmente pra sair cru pros patrão que paga muito pouco. Esses estágios aí, paga 200 conto por mês. Sai de mão beijada pra esses caras aí. E aí acontece isso aí mesmo, que tu fala, que nem, por exemplo, igual eu te falei, da minha sala de 40 alunos do ensino médio, só eu fiz cursinho, velho, só eu fiz cursinho, entendeu? Gustavo, existe uma teoria da conspiração, inclusive defendida por esse próprio Eduardo Marinho, de que o descaso da educação pública, ele é proposital por infinitos motivos. Um deles é a mão de obra barata. Isso é uma teoria da conspiração, você não é obrigado a concordar. E o ouvinte também que tira as conclusões aí, eu não sei de nada. Mas diz que um dos motivos do descaso da educação pública seria a mão de obra barata, o emburrecimento das pessoas, para que deixar as pessoas burras de propósito. Uma outra teoria da conspiração diz que a intenção é deixar as pessoas com essa postura vitimista de propósito para que a esquerda consiga se prolongar mais no poder. Então tem muitas teorias da conspiração. Você acha que o descaso, a ineficiência, não vou usar nem o termo descaso, a ineficiência do Estado em manter a educação, você acha que é proposital, ou você acha que realmente é porque o Estado é incompetente em gerir a educação? Sobre o Estado, mano, é o seguinte. Imagina que você tem o seu pai lá, paga o imposto certinho, beleza. E você é de uma família humilde. Seu pai lá ganha 2 salários mínimos, passa, estuda em escola pública. E tem aquele cara que o pai dele é o pleiba, né? Paga escola particular e tal. Aí o que acontece? O pai do cara humilde, ele vai bancar a escola particular, e além de bancar a escola pública, que é totalmente sucateada e tem dinheiro sim para investir, só que o Estado desvia para outras coisas, ele vai bancar a faculdade pública. E aí o que acontece com a faculdade pública? Quem entra em faculdade pública, geralmente? Boy. Sim, não é os caras que que o pai do cara humilde tá pagando o riquinho que estudou em escola particular pro cara passar numa faculdade pública e, que, tipo, você tá entendendo o que eu tô querendo Gustavo, dizer? Gustavo, se você quer, se o ouvinte tiver em dúvida, porque às vezes o ouvinte pode achar que eu ia ser mentiroso, ouvinte, vá, ouvinte, eu tô falando pra você, sério, te desafio, vai, depois você me conta. Vá num estacionamento, se você já foi, você sabe que eu tô mentindo, Gustavo. Vai num estacionamento de faculdade pública e só olha os carros que tem lá. Só carro de patrão, fio. Só carro bacana. É, fi. É carro que o pai, com 18 anos, dá um carro zero pro filho ir pra faculdade. Quantas e quantas histórias a gente sabe dessa aí? Sim. Igual eu já falei pro meu pai. Meu pai, sabia que você tá bancando um cara que tá estudando lá na USP, tá fumando maconha e matando aula, e você tá bancando esse cara e ele tem dinheiro pra pagar a faculdade, tá ligado? E é bem isso que acontece mesmo, mano. Tem dinheiro pra investir. E aí, se o Estado faz isso de propósito pra ter mão de obra barata, aí eu não sei, mano. Porque, pô, o Estado tem que cuidar da educação, né? Tipo, o imposto que o pobre paga às vezes é mais alto do que o... A porcentagem do imposto que um pobre paga é mais alta do que de um cara rico, sabe? E tem dinheiro pra voltar, velho. Tem dinheiro pra bancar isso. Só que o Estado pega esse imposto, que é obrigatório, né? Geralmente quem é anarquista que fala isso, né? Que o Estado, o imposto é roubo. Ele pega esse imposto que daria pra bancar, sim, esse cara de família humilde e manda pra outros lugares, manda pra faculdade pública. Faculdade pública que não é o cara que escolhe. Quem estuda em escola particular, em escola pública não vai fazer faculdade pública, ainda mais se for curso concorrido, tipo medicina, essas coisas, velho. Entendeu? Então eu acho que é mais uma coisa de desvio de verba. Não sei se é proposital, esses caras da teoria da conspiração deve bolar várias teorias aí pra isso, mas é basicamente isso. Só queria que vocês mais um comentário que eu achei interessante na sua fala. A gente vai entrar agora, depois eu vou entrar na questão da marginalidade na escola, mas é que eu quero só pra matar esse assunto. É aí que, nesse comentário, você observa o crime social. Por quê? Você pegou o pobre, você tirou todos os sonhos dele. Só que eu não sei se é proposital ou não, é isso que eu tô te dizendo. Sim, sim. Tem debate sobre isso. Eu até queria que os ouvintes mesmo debatessem sobre esse assunto, mas se é proposital ou não, eu não sei. Mas olha o crime social, que eu queria que você fizesse um comentário. Só pra, ouvinte, só fazendo um comentário com você, ouvinte. Só pra gente fazer uma reflexão, só debater, eu e você, sem loucura de comunismo. Eu queria só falar o seguinte, você pega o jovem pobre, você tira todos os sonhos dele, você mete ele 6 horas por dia numa merda de uma sala que ele não tá aprendendo nada, copiando matéria de quadro, não aprende nada. Você tira todos os sonhos dele, você castra esse cara não vai ter objetivo nenhum, você tira as metas dele, você tira tudo dele. E aí o filho do rico, você mete ele pra estudar com o Estado patrocinando ele, pra estudar a melhor faculdade, porque a federal realmente é foda, tirando a parte das greves, mas você põe ele numa puta de uma faculdade, com a puta de uma estrutura. Olha o crime social, cara. Você pegou o pobre, você fudeu o pobre, e você pega o rico e dá o melhor pra ele, tudo financiado pelo Estado, cara. Isso é um crime... Porra, Gustavo, isso é um crime social muito grave, cara. Isso é grave, cara. Olha só que foda. E isso tá todos os dias na nossa cara, cara. Pensa se não é um negócio foda. Sim. E é isso que o povo da direita vive falando, né? Os caras do MBL, eles vivem falando isso, que o investimento em escola particular, em faculdade particular, em faculdade pública é 4 vezes maior do que em escola pública. 4 vezes maior. Você gasta, enquanto você gasta 1 milhão para manter uma faculdade particular, uma federal, você gasta 200 mil numa escola de ensino fundamental. E se desde lá do começo, desde quando o cara tá aprendendo matemática, ali no começo, ali no, na conta de vezes, na equação do primeiro grau, desde ali da base da matemática, se o cara não entender aquela base, o resto, ainda mais a matemática, se você não entender as primeiras matérias, você não entende o resto, velho. E aí, quando ele vai, às vezes ele vai, nossa, acho que eu vou tentar estudar. Quando ele vai tentar estudar, ele já vai estar numa coisa mais avançada. E aí você vai querer, como é que você vai estudar, sei lá, Função quadrática, probabilidade, estatística, arranjo, permutação. Como é que você vai estudar essas coisas sem ter o básico, tá ligado? Equação do primeiro grau, essas coisas, velho. Não tem. Eu acho engraçado o cinismo deles, Gustavo. É o cinismo que eu acho interessante. Porque lá no livrinho do terceiro ano, você pode pegar o seu, você vai olhar. Lá no livrinho, tá escrito lá que é logaritmo, matéria avançada, logaritmo, tá, é polinômio. Só que o livro tá escrito que essa matéria. Mas o cara não sabe fazer equação de primeiro grau. Eu acho engraçado o cinismo deles de achar que o cara vai ter condição de aprender aquilo lá, você entendeu? O cara é muito cinismo. O cara vai ficar batendo a cabeça, se ele quiser se esforçar pra isso, ele vai ter que bater muita cabeça na parede pra conseguir aprender, velho. Ele vai ter que passar por um estresse, aquele estresse de você ficar, tipo, 40 minutos pra tentar fazer um problema de matemática, tá ligado? E aí que muitos desistem, mano, falam, não, a vida é essa merda mesmo, não tem perspectiva nenhuma, o máximo que eu quero é, sei lá, uma motinha e pá, e muitos se rendem, né, aí faz filho, aí ferra toda a vida. E é isso aí que acontece, mano. Esse crime social aí que é o Estado que faz isso, né, mano? O Estado que faz isso. Porque se você, ao invés de pegar o imposto que seu pai paga, se você parar de pagar esse imposto e dar esse dinheiro pra ele, ele consegue bancar o filho dele e dar uma educação muito melhor do que na escola pública, mano. Muito melhor, entendeu? Ô, Gustavo, com questão à marginalidade, o que você tem histórias pra contar de marginalidade da escola? Cara, marginalidade no sentido de... Drogas, crime, mano, prostituição. Eu não vi isso porque eu era beta, sabe? Mas eu não sabia de história. Mano, história, velho. Ah, sei lá, mano, os caras... Pular o muro da escola na aula de educação física vale? Não, porra, não é possível que... Porque a escola pública sempre tem puxação de fumo na frente da escola. Eu nunca vou falar porque o meu pai, ele sempre me falou isso, sabe? Tipo, ele já mostrou exemplo da família que acabou com a vida. E já chegaram a me oferecer, sim, mas como tipo, meu pai, ele sempre me instruiu nessas coisas... Aí eu não tive contato com isso, sabe? Ainda mais porque essa geração que só fica no PC o dia inteiro, é muito difícil, né, mano? Não sai de casa, velho. Aí é muito difícil ter isso. Aí porque a minha escola era ruim, mas ela não era quebrada, sabe? Não era escola de, sei lá, não era tão quebrada assim a escola. Mas os seus colegas, não tinha colega marginal que você olhava e você puta? Ah, tinha. Não, eu contar a história de um cara. Eu estudei com um cara desde a primeira série, né? Beleza. E ele sempre me batia. Beleza, pá, beleza. E aí ele ficava me zoando, né? Porque, eu era magrelo, que eu estudava, sei lá o quê. Aí, passou uns tempos agora, eu fiquei sabendo que ele tava preso porque ele tentou assaltar uma lotérica, sei lá o quê. E, enfim. Ah, sei lá, mano. Eu preferi ficar sendo zoado por ele e agora tá, tipo, de boa, assim, do que ficar... entrar pra vida do crime, mas, enfim. Eu acho que... Eu não posso te falar isso porque eu não tive contato com isso, sabe? Não tive contato porque eu ficava no PC, queria saber só de PC, não era malandro de, sei lá, usar aquele estereótipo maloqueiro que usa Nike Fit, Mizuno, calça da Ciclone... E camiseta da Catron, lá tinha tudo esses magrelos maloqueiros lá na minha escola, mas eles, sei lá, nunca mexeu comigo. E eu colega não... grávida, teve ou não? Ou menina lá da escola grávida? Não, de 20 meninos da minha sala, 6 estavam grávidas. Não é possível? Era tudo de cara estagiário que trabalhava em mercado. Ah, você tá brincando. Nossa, mano, eu vi aquilo, eu falei, caralho, mano, acabou tua vida, velho. Mas você na cara dessa falava, parabéns, mamãe, ou não? Ah, mano, sabe como que é, né? Não dava nem pra ter papo, mano. Vai que ela tentava empurrar o filho pra mim. Você comeu as meninas da escola ou não? Mano, não, velho, não. Tive umas 3 namoradinhas assim, pá, mas de comer... Na escola assim... Não, na escola não, mas de menina da escola você comeu. De menina da escola? Como assim? Meu Deus do céu, você comeu alguma mulher que estudava na escola? No ensino médio, não. No ensino médio, não. Eu ficava no PC o dia inteiro, mano. Não queria nem saber da escola, velho. Ainda mais porque, tipo, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a fazer um canal. Um canal de... Ah, é... Me julguem, mas era um canal de jogo, sabe? E aí eu ficava até 5 horas da manhã editando vídeo pra ir na escola 6 horas da manhã e não queria nem saber da escola, velho. Deixa eu contar a história pra você. Tinha uma escola particular lá na minha cidade. Os ouvintes agora, o que vocês falam se vocês já viram isso aí, ouvintes? Tinha um cara, chamava Dioguinho. Vou tava falando o nome dele porque é impossível achar isso aqui. O Dioguinho, ele passava a tarde e a madrugada inteira jogando Tibia. Tíbia. Aí ele ia dormir 5 horas da manhã. 7 horas, ele tinha que levantar. 6 horas, ele tinha que levantar. Ter dormido uma hora. Levantava pra ir pra escola. Chegava na escola, sentava na última carteira, punha a blusinha na cabeça, deitava e dormia. Dormia a aula inteira, nossa, aquela coisa gostosa. Teve umas vezes, né? Aí ele tomou um pau na oitava série, violento, e o pai, puto, paguei um ano inteiro pra você dormir. Ô, moleque! Ai, ai. Ah, mano, tinha vez que, tipo, tinha 6 aulas no dia, né? Eu dormia 6 aulas. Eu ia pra escola pra dormir. E também eu... não queria contar isso, né? Porque é muita humilhação falar isso, mas, né? Você sabe, né? Como 16 anos, os hormônios, a flor da pele. Às vezes tinha aquela menina lá que você começava a gostar, tá ligado? Aí pelo menos se eu ficava no PC, essas coisas, eu parava de pensar nisso, sabe? Como se fosse, sei lá, pra parar de pensar nessas coisas, sabe? Mas vamos lá, você já perdeu o cabaço ainda não? Não, eu já. Inclusive, você quer que eu conte como? Opa, vamos lá. Eu trabalhava numa hamburgueria, né? Eu era estagiário. Sei. E tinha uma mulher lá que ela era recepcionista de motel. E teve um dia que, enfim, lá tinha um segundo andar lá na loja, né? E tinha um quartinho lá. Aí teve um dia que, não sei o que aconteceu lá, os caras perguntaram pra mim se eu queria ir lá, né? Porque os caras estavam fazendo fila. Estavam fazendo fila, pra você tá entendendo, né, que eu tô falando. Daí, foi nesse dia aí, mano, mas Não, mas pera aí, essa história é muito boa, volta lá. Os caras da hamburgueria estavam fazendo fila porque ela tava fazendo programa, foi isso? É, programa de graça mesmo. Ah, na faixa, você não pagou nada? Não. E aí como é que era? Entrava lá, ela já tava na posição, bimbava e saía fora, foi isso? É. Mas você encapou, né? Encapei. Caralho, cara. Mas, e aí, foi quanto tempo de bimbada? Ah, uns 10 minutos. Ai, ai. Mas aí tava todo mundo na fila, aí você pegava, entrava no quartinho, punha pra fora o bichão, pregava o rei ali uns 20 minutos e vazou fora. É. Comigo foi mais tranquilo, porque eu era o último da fila, né, então. Mas você pegou mais rodada, já pegou mais laceado. Ah, mas... Aquilo ali era pouco, mano. Aquela catraca ali já tava mais rodada que... Tava até largo o negócio. Mas de volta pra você, mas o que que foi? Dá uma loucura nela? Falou, vou dar pra todo mundo, foi isso? Ah, mano, sei lá o que aconteceu nela. Acho que ela tava... Sei lá se era carente, sei lá se ela queria dar mesmo, né? Ela foi lá e fez isso daí. Você não beijou na boca, não, né? Eu não. Tá louco. Mas rolou uma pepeta também ou foi só chegar lá e bimbar? Não, foi só chegar e bimbar, só. Caralho, Gustavo, que história. Mas foi só essa? Ah, tem outras aí, mas eu prefiro não falar, não. Mas deixa eu falar com vocês lavaram a mão, né? Porque senão esse hambúrguer aí vai... tinha um cara lá, tinha um chapeiro, que tipo, tinha a loja interna e tinha um trailer lá fora, né? Sei. Aí eu era repositor do trailer. Aí, beleza, falaram pra levar uma maionese lá que tava sobrando. E esse cara, ele fazia cachorro-quente. Como tinha, tipo, uma partezinha assim que não dá pra ver o que ele tá fazendo ali dentro, eu vi ele fazendo os lanches. Pra ele ter que colocar a carne moída dentro do lanche, às vezes tava tão corrido o bagulho, tinha tanto lanche pra sair, que ele nem pegava espátula pra pegar a carne moída. Ele pegava com a mão mesmo e tacava dentro do lanche. E eu vi ele fazendo isso depois que ele... Que ele coisou a mulher lá. Eu pensei em falar pro cliente, mas, né? Eu precisava dos meus míseros 700 conto ali pra comprar minhas coisas, então... Bom, então, pra finalizar, agora você tá de boa aí, só esperando ser chamado. É, só esperando. Tá à toa, tá desempregado? Não, eu tô trabalhando. Inclusive, isso, porra, você quebrou minhas pernas, velho. Você falou que era 10 horas, você me chamou 10 e meia, eu tenho que sair 4 horas da manhã pra trampar, velho. Eu vou trampar até 6 horas da tarde, mais ou menos. Mas você vai trampar, o seu trampo é pesado? Como é que é? Ah, é pesado, é de entregador. Eu entrego leite nas padarias com meu pai. E as caixas de leite é pesado pra caralho ainda. E eu, que tenho um mais de, sei lá, 1,80m, 70m, e peso 50kg, os bracinhos fininhos, cada caixa de leite 25kg, é foda. Eita, nós. Mas tamo aí. É isso aí, Gustavo. Quer dar um último recado aí pros ouvintes? Um último recado. Cara, se você entrar numa faculdade de humanas ou num cursinho de humanas e geral for de esquerda, geral for feminista, não vira feminista só pra pegar as menininhas, velho. Não perca sua honra e mantenha sua honra intacta. É isso que eu tenho pra falar. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Gustavo. E falou! Alô. Hoje eu trouxe um rapaz aí que já tinha um tempo que ele tava falando que tinha coisas pra conversar. E eu trouxe uma pessoa aí que tenho certeza que vai trazer bons ensinamentos aí pra gente. Boas lições aí pra gente tirar, né? Hoje eu tô aí com um ouvinte que veio me procurar. E... bom, não vou dar spoilers aqui, vamos bater um papo. Fala, ouvinte. Fala, Hernani. Quer falar seu nome, quer usar um nome fictício, o que você prefere? Ah, cara, eu vou preferir usar esse nome fictício aí, até tá do podcast que eu tô idealizando aí, depois de uma conversa, um bate-papo que eu vi que você teve com o Soren, que é o primeiro nome do Soren Kierkegaard, né? Uhum. Esse filósofo existencialista e cara que eu li bastante, gosto muito. Não, mas esse nome seu tá muito grande, desistencialista. Não tem um nome, não tem um apelido mais simples pra gente chamar o seu? Não, pra você me chamar, cara, pô, você pode me chamar. Putz, difícil, hein? Cara, me chama de, sei lá, João. João é bom. João. João, você me procurou, você falou que você tem algumas coisas importantes pra dizer. Sim. Inclusive, na ocasião, você falou que você tava indo encontrar seu pai. Como é que foi essa história desde o começo, vai? Desde o começo, sem pressa. O que que foi a história sua, vamos lá. Beleza. Então, desde o início, assim, bem detalhado mesmo. Meu pai e minha mãe, eles tiveram um relacionamento aí por 5, 6 anos. E enquanto ela tava grávida ainda. ele decidiu seguir um caminho diferente, né, do que eles estavam, e ele foi pro exército depois de se formar como dentista. E aí ele foi pro Rio de Janeiro, nós aqui de Minas, e acabou que ele vazou fora, entende? A história que eu sei, que nós conversamos também pela minha mãe, ele simplesmente alçou o voo ali, foi comprar os cigarros e nunca mais voltou. Sumiu. Exato, sumiu. E se deu bem. Se deu bem pra cacete. Só que, antes disso... Seu pai é boy. Meu pai é muito boy, cara. É. Putz, é. Mas assim... Então eu fui criado só pela minha mãe, né, até os 9 anos. Só que até um primeiro ponto, assim, que às vezes eu tenho... Você falou ali que poderia acrescentar alguma coisa e tal. Só que depois de muito entender, de muito conversar isso comigo mesmo, eu percebi que vocês dizem o de hoje, uma mãe solteira diferente, né, do que a que eu posso ter vivido. Porque eu tenho 25 anos de idade, então assim, né, a experiência que eu tive com a minha mãe me criando, que foi sozinha até os 12 anos, foi muito distinta da que eu vejo, que hoje a gente vê, né, cara, parece que as mulheres ficaram mais fracas, porque minha mãe nunca procurou outro homem, sabe? Ela foi se envolver, o único outro cara que eu vi da minha vida, assim, junto com a minha mãe, é o meu padrasto hoje, que eles estão juntos desde então, e minha mãe sempre me tentou fazer o que pôde, né, pra poder me criar bem, né, sozinha, lógico que, né, tios, família, e minha mãe é professora e tal, então ela me ofereceu uma educação muito completa, sabe, que eu julgo. Então, eu acredito que essa figura paterna, que a qual ela não pôde oferecer, né, acredito que deveria oferecer, pra mim essa história de mãe solteira é pai e mãe, eu acho né, uma responsabilidade muito complexa pra jogar no numa mente feminina, né? Não dizendo isso de uma maneira pejorativa, mas acredito que você tenha entendido o que eu quis te dizer. Certo. Me trouxe uma vontade de conhecimento e uma vontade de me autodeterminar como homem muito grande, sabe? Uma liberdade. Mas muito... você tinha referência masculina? Como é que era? Você teve, cara, padrasto? Eu tive padrasto só a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, minha referência masculina... basicamente foi o conhecimento que ela me forneceu, sabe? A primeira peça filosófica que eu me lembro de ter lido, eu tinha 10 anos de idade, ela sempre me aproximou muito da música, das artes, sabe? Certo. E ela nunca tentou ser pai nesse sentido que nós entendemos. Sem forçar, sabe, a barra. Isso, era... o que eu tinha nela era aquele jeito carinhoso que a mãe tem que dar pro filho, né? E é o estímulo de me autodeterminar. Então, assim, o único aspecto negativo que depois eu fui ver e tal, foi que essa violência, né, essa masculinidade, que uma violência boa, que eu digo, essa vontade de potência, esse agir alto, eu fui aprender mesmo quando eu tive contato com o meu padrasto, né, com 12 anos, que tá aí conosco até hoje, com 25. Que aí foi o cara que me levou pra roça pra mexer com boi, que me mandou subir uma árvore, sabe? Enquanto eu tava no apartamento, não sabia nem o que era um pé de manga. E isso veio depois que eu já tinha essa liberdade de me autodeterminar, sabe? Eu nunca me senti tolhido de uma figura paterna, assim. Claro, depois que você vai percebendo, eu percebi muitos prejuízos, sabe? Muitas inseguranças e tal. Mas a única disparidade do pensamento, assim, que eu posso ouvir, às vezes, de mãe solteira e tal, é esse, sabe? De uma mulher que, às vezes, quer procurar um cara pra agarrar o boneco, ou de que quer fazer bagunça e sei lá o quê. Porque, até onde eu sei, minha mãe teve 2 homens na vida dela e foi isso, sabe? Não partiu dela. E é uma história que não foi ela que me contou, entende? Mas vamos supor o seguinte, o seu pai até aí, ele tava sumido. Tá, o primeiro contato que eu tive com ele foi dia 13. Dia 13 de dezembro? Não, foi com 3 anos de idade. Ah, não, peraí. Você encontrou seu pai contato, 13, né? Com 13 anos de idade, tá. Sim, esse é o primeiro contato que nós tivemos. E aí, como é que foi? Cara, eu lembro que não era o meu pai, sabe? Era um cara. Ele chegou aqui na minha cidade e tal. Sei. Tinha um carro, sei lá o que, eu não me importei com isso, né? Eu queria saber quem que era aquele maluco lá. E aí apareceu um cara, falou, olá, falou meu nome, eu sou seu pai, que eu vou conversar. E aí ele conversou, e eu lembro com 3 anos de idade, numa galeriazinha que tem aqui na minha cidade, em Minas, ele virou pra mim e falou, cara, sua mãe e eu tivemos relacionamento de tantos anos, eu me formei, porque ele fez faculdade aqui, né? E fui morar no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Brasília. E me explicou o que aconteceu. E me disse com todas as letras, eu lembro isso vividamente, assim. Disse com todas as letras que foi embora. Entende? Mas ele arrependia? Não. Não, cara. Tivemos contato, né? Quando a gente conversou, fui encontrar com ele de novo. Na questão do aeromodelo e tal, né? Que eu conversei com você. Então, assim, nós mantivemos certo contato, entende? E, cara, uma coisa que eu posso te dizer, bicho, nenhum. Nenhum arrependimento mesmo, cara. Mesmo. Você fica puto com isso? Cara, não, bicho. Eu fico incomodado pelo seguinte, ele teve outros filhos lá, né? E desde os 3 anos, quando eu tive contato com meu pai, não vou tirar aqui o mérito dele. Ele me ofereceu uma escola muito boa, ele nunca pagou pensão, nada disso, sabe? Só que tem uma escola particular aqui na minha cidade, que é muito boa mesmo, a referência. Eu sempre estudei lá, sabe? Antes de conhecê-lo, assim. Eu entrei nessa escola, eu tinha 2 anos de idade, sabe? Entendi. Então, assim, o abandono dele não foi material, entende? Foi presencial. Foi de presença, exato. Foi de presença. E que nós começamos a ter mais presença a partir dos meus 13 anos ali, que eu ia pra lá e tal. E... só que o que me incomoda, cara, e aí a gente vai pular um pouquinho, mas não acho que vai perder nada, que ele teve outra filha, né, beleza, tem 18 anos hoje, ok? Só que ele tá com 2 hoje, que são mais moleques, tem 9 anos, os meninos, saca? Sim. E ele, né, no FaceTime ali, conversando com os meninos na minha frente, a gente tava até numa viagem e tal. E, cara, a quantidade de eu te amo que eu ouvi ele declarar pros meninos, sabe? E o amor presente. E ele foi embora uns 2 dias mais cedo da viagem, assim, porque ele falou, cara, não consigo ficar longe dos meus filhos. Ele olha pra mim, assim, meu olho e fala um negócio desse, manja. Isso me irritou, cara. Isso me irritou. E claro que deriva de uma compulsão, pode ser até uma inveja, né? Do amor desse cara que eu nunca tive, do amor paterno. Por que eu não considero ele meu pai, né, cara? Pô, eu carrego o sobrenome do cara e eu sou extremamente parecido com ele, assim, sabe? Ele mostrou uma foto dele com 18 anos de idade. Eu achei que era minha, em preto e branco, assim. Mas eu achei que você tava indo encontrar o seu pai, porque você falou assim, ah, tô indo encontrar ele, foi o burro. Isso. Mas não é que você tava indo conhecer ele, não, cara. É agora que eu entendi. Ah, claro, porra. Desculpa, Renato. Ai, ai, eu quis dar a entender isso, mas a primeira vez que a gente se encontrou foi essa mesmo. Foi um cara falar pra um moleque de 13 anos, sem menor arrependimento, assim, E com o seu padrasto, a relação é boa? Cara, sim, bastante. Ele nunca tentou tomar de maneira moral, né, esse papel. Ele só me oferecia experiências que poderiam florar ali a minha... é masculinidade o que eu precisava pra me tornar um homem, né? Porque não é essa ideia de sei lá, nascer com um par de bolas aí, beleza. Tu é um machinho e vai lá. Não é isso, né, cara? Ele me ofereceu muitas experiências. Até coisa eu pude me formar e ver até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E me ofereceu esse, como eu posso dizer, esse desenvolvimento da minha masculinidade, sabe? Entendi. Nós temos uma relação boa, cara. Já tivemos, lógico, já tivemos diversos atritos. Mas nenhum referente a essa presença paterna, sabe? O que eu tenho com ele de presença paterna, eu tenho a agradecer, entende? Nunca me senti aviltado pela presença dele aqui dentro da minha casa e tal. Até mesmo porque quando eu tinha uns 11, assim, ele já tava com a minha mãe há um tempo, ele me deu um pacote de Playboy, cara. Até hoje, assim, que tem 1,5 metro de altura e... primeira mulher pelada que eu vi na minha vida chama Tiazinha. Maravilhosa. Assim, mas aí você cresceu e tal. E aí hoje em dia você trata seu pai também tranquilo? cara, não é uma relação paterna, entende? O que eu quero dizer é, não é meu pai, é um cara que, beleza, ele me liga e falou, me chama de filho, eu chamo ele de pai, mas assim, é, parece que eu tô viajando com o tio, entende? Sei. É muito estranho mesmo, cara, e o que eu acho estranho é essa quantidade de amor que ele deposita nos filhos dele hoje, e o que eu acho do caralho, não quero ser mal interpretado nesse sentido, porque eu acho que é importante, eu acho que é muito importante, eu tive que me controlar aí, querendo ou não, você cresce, né, sem esse tipo de atenção, você quer buscar essa atenção de outro jeito, né, então ou você vira um cara extremamente dependente, ou você fica muito carente, ou você se entrega muito fácil, pra namorada e tal, né, foi até uma coisa que eu fiz, e eu acho importante ele tá sendo pai, saca, hoje. Entendi. Eu acho da hora. É, quando... Geralmente quando a pessoa tem família... Vou usar um termo, mas não é pra você levar pro lado negativo. Família desestruturada. Uhum. Mas não desestruturada porque não a sua família era ruim. Mas é porque não tinha a estrutura da família tradicional. Claro, claro. O jovem tende a ter comportamentos assim muito extremos. Então, por exemplo, quando ele tem um amor, ele não vive um amor tranquilo, sereno. Ele é a coisa que é 880. Ele tem que se entregar, exatamente. Ele tem que se jogar. É, a gente pode ver isso em vários casos. Eu fui vítima disso, sou até hoje em dia. As coisas pra mim são muito 880. E pessoas vítimas de mães narcisistas, que inclusive a gente vai trazer um especial aí no futuro, sempre relatam isso. As meninas, porque quem mais sofre com mãe narcisista geralmente é mulher. Porque tem uma questão até biológica, porque a mãe... É, até questão biológica, a mãe quando começa a ver que tem uma mulher bonita dentro da casa, aí começa a rolar um atrito, até uma coisa até assim de ter outra fêmea bonita no recinto e começa a querer ser babaca com a filha, a gente sabe de muita coisa aí, às vezes isso aí a gente vai falar. Pensa que vai ser substituída, né? É, uma coisa assim, sabe? Mas o jovem que passa por uma família desestruturada, ele tem esse tipo de comportamentos. Que resquício você nota que tem... É, que você teve dessa questão, dessa criação diferenciada que você teve? Cara, os principais que eu consigo ver assim, eu vou botar em grandes giros assim, um é positivo, na minha opinião, e também negativo, se não for entendido da maneira correta, e o outro é negativo mesmo. E eu sempre fui muito carente, cara, muito mesmo, assim. É, e uma carência... em todos os aspectos, sabe, emotiva e afetiva com mulher, ou de amigo, ou, sabe, eu sempre tive, parece que, uma necessidade de ser aceito muito alta, mesmo nunca não tendo sido aceito, pelo menos da parte da minha mãe e tal, mas o que, que eu acredito que eu pensava naquela época, porque hoje eu tô tentando um pouco, né, superar isso, mas é claro que sempre sobra uma coisinha ou outra, que torna uma atitude ou outra um pouco mais voltada para essa carência, né? O que, que eu penso? Eu acredito que eu achava que meu pai tinha me abandonado porque, sei lá, eu não era interessante, ou porque ele não gostava de mim, porque eu já pensei anos da minha vida que meu pai me odiava, entende? Então, assim, eu acredito que a carência é um aspecto muito negativo que me foi trazido, entende? O primeiro relacionamento que eu tive, cara... puta merda, assim, faltou... Se jogou. É, não, mas assim, de cabeça, mortal carpado, caí no concreto, entende? Me joguei muito, muito. E aí, depois disso, nunca mais. É o que você citou, né, de ser muito extremo, de ser muito 880. Parece que falta um equilíbrio, né, uma... É, esse equilíbrio vem da referência familiar, né, por exemplo. Um exemplo, uma família estruturada, e isso eu tô falando em causa própria, eu passei por tudo isso. Uma família equilibrada, eu vejo as pessoas que têm família equilibrada, o cara tem uma referência de criança ao pai, tá aqui, a mãe tá aqui, é tudo sereno, é tudo tranquilo. Quando o cara não tem essa referência desde criança, o negócio dele é 880, ou é tudo ou é nada. Ele não tem um equilíbrio, não é? Não é assim que você também sente? Sinto, com certeza. Que é um dos aspectos até positivos do que eu ia te dizer agora, que eu sempre fui muito obstinado com tudo que eu faço, entende? Se eu pegar pra ler uma coisa, se eu pegar pra fazer... O que também não é bom, coisa, cara. O que também não é bom. Exato. É o que eu quis dizer. Que pode ser positivo, mas também é muito fácil ser negativo se você não controla. E, cara, as vezes que eu consegui controlar foram, assim, pouquíssimas. Eu tenho um parente meu, um primo, que ele é tudo dele é 880 e é tudo naquela história, é a chama que apaga... Como é que é? A chama que acende... É um ditado japonês. A luz que acende com duas vezes da força apaga com duas vezes mais... com duas vezes menos de tempo. Ou seja, quer dizer o seguinte, a pessoa que quer começar... Até fica até uma lição pros ouvintes. Tudo que você vai fazer, que você entra com tudo, e você fala, é agora! Puta que pariu, vou emagrecer hoje! Amanhã você já desistiu. O negócio tem que ser sereno e tem que ser sempre. Então ele é assim, esse meu primo. Ele tem lá os problemas dele. Ele... Tudo que ele vai fazer na vida dele, ele já começa com... Sabe? Com um caminhão já. Se ele quer começar um jogo... Ele já compra o videogame, ele já compra os dois controles, ele já compra todos os jogos, ele já compra a revista que dá o detonado do jogo, ele já compra tudo. Aí semana que vem, ele não quer mais, entendeu como é que é? Semana que vem ele guarda uma caixa, você nunca mais mexe no negócio, tá novinho na caixa, ele não mexeu. Fogo de palha. Essa obstinação, esse negócio não é saudável, cara. Não é saudável. É verdade. É aquele negócio, né? Tem que ter gordura pra queimar, tem que... Estimular o fogo, né? Como você bem disse, aos poucos, né? Senão ele queima todo o combustível ali e você fica sem nada. É a mesma coisa da leitura que você falou. Isso agora eu vou falar muito pessoal, mas eu noto que é mais vantajoso você ler um pouco todos os dias do que você pegar e falar assim: vou arregaçar esse livro aqui hoje. Amanhã você já tá cansado, a vista cansada, cabeça cansada. Pode acontecer da pessoa desanimar do livro, como eu já vi acontecer. Sim, sim, é. Tudo que é. E outra, é um estímulo que às vezes a pessoa não tá acostumada também, né? Assim, um cara que, por exemplo, vou falar da leitura, não tá acostumado a ler todos os dias e tal, e decidiu hoje que vai ler 200 páginas de qualquer coisa, que seja de jornal, sabe? Ele não vai conseguir. É o cara que nunca se exercitou na academia e vai falar que vai botar 50 quilos no supino de cada lado, ele não vai fazer, entende? Yeah. É tudo um preparo, né, cara? João, você falou pra mim que você também tinha uma história boa de desilusão amorosa. Tem a ver com esse desespero seu? Tem a ver totalmente com esse desespero, cara. Totalmente. Se quiser, eu posso contar se já tempo aí. Desde o começo, manda a bala. Como é que foi? Pô, desde o começo. Beleza. Cara, é o seguinte. Na escola, vamos lá desde o começo. Na escola também, percebi, né, prejuízo dessa vontade de ser aceito. Então acaba que você se porta daquele jeito que lhe é esperado, né? E quer ser parte de tudo que está acontecendo ali. E acaba que no final você não é parte de nada. Então desde muito cedo eu aprendi a ficar muito, muito na minha, muito no meu canto. E tenho pouquíssimos amigos, dos quais assim são muito valorosos para mim, sabe? E aí, beleza, numa viagem de terceiro ano, nós fomos pra uma cidade praiana aí, tava com alguns amigos e tal, e nunca fui de festa, de bagunça, assim, foi uma das primeiras vezes que eu cheguei perto de bebida na minha vida e tal. Tinha 17 anos. E aí, cara, eu conheci essa menina. Eu vi ela, tava no hotel assim, eu a vi. E, cara, eu senti essa obstinação que a gente tava falando. Sim. Eu senti esse grito assim por dentro, de falar, é isso aí, cara, é isso aí que você precisa, vai agora. E logicamente, o que eu fiz, eu não fui, eu não fiz nada. E aí você vai gostar, viu, que já vai começar mal já. E aí passaram-se, uma viagem de 5 dias, tá, passaram-se 2, onde eu tava lá no quarto, o pessoal conversando, ela entra conversando. E aí nesse papo eu descobri que ela já tinha transado com o cara. E você era virgem? Não, na época não. Na época eu já tinha tido relação, mas com prostitutes. Ah, você perdeu o cabaço com puta? Perdi o cabaço com puta. Não preciso nem dizer quem que foi que me ofereceu, né? Cortesia? O homem da Playboy, claro. 16 anos de idade, um envelope, sexto andar. Ai, ai, ai. Foi bom? Cara, foi o dia mais assustador da minha vida. Minha perna tá tremendo agora, não tô brincando, né? Minha perna tá tremendo agora, de lembrar. Mas lá na hora, mas rapidinho, porque tem muita coisa, mas é lá, na hora lá, foi bom ou não? Cara, foi sensacional, durou, porra, 15 segundos, foi maravilhoso. Cara, foi muito assustador, foi muito direto, né, tipo, vem cá, deita aqui, tira a roupa aí. E aí, né, vai seguindo aquilo lá. É, pau dentro e buceta molhada, não tem muito erro, né, velho? Pau tá dura, buceta molhada. Foi rapidão. Acontece. E foi rapidão. Foi muito, cara, foi. Aí pá, aí descarregou o leite e já foi embora. Não, aí fiquei tipo mais uma meia, 40 minutos, caí de amores, né, logicamente. Ah. Só que aí ela falou, você sabe o que tá acontecendo? Eu falei, claro, entendo, né? Porra, claro que eu entendo o que está acontecendo. Eu não sou esse moleque de 16 anos. Aí ela falou, ah, então deu uma hora aqui, você tem que ir embora. Aí eu falei, ah, tá bom. Caralho, então você mais conversou com a puta do que você comeu? Foi, pô, foi, velho, foi. Fiquei olhando muito os peitos dela assim também. Foi da hora, cara, foi um puta dia. Me fez ter uma obsessão por loira, assim, quase doentia, cara. Mamo loira, coisa bela. Bom, aí voltando lá, aí ela já tinha perdido o cabaço e você também, e aí? Não, ela, eu não sei se foi que ela perdeu o cabaço com os caras aí. Eu sei que ela já tinha atrasado com um cara, ok. E aí, eu mesmo assim, cara, não me importei, mas aquilo me deu, né, mais um, sei lá, cara, na minha cabeça eu imaginei que talvez daria mais certo. E aí fomos conversar, então conversamos, me apresentei, ela falou o nome dela, a gente foi pra um cantinho, assim, ela me beijou rapidamente e vazou fora. Aí eu fiquei, caralho, e gostei muito, cara. Não, e aí agamou. Não, virou a chave. Tá vendo? Tá vendo? Eu não sabia da história. Isso é pros ouvintes ver porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Essa frase aí é real. Eu já passei por isso, eu sei. Deu beijinho, pronto, já criou. Aí dentro da sua cabeça criou o filminho. Casamento, não, filho. Casei, tivemos 3 filhos. Ah, tá vendo? Eu sabia, eu sei, a gente sabe disso aí. E aí? Não, cara, e o mais interessante é que, assim, você sabe, quando você é adolescente e tal, eu lia muito essa parada, né, de existencialismo e da vida e do sentido das coisas e tal, e eu era muito, muito pessimista, né, nunca cheguei a ser niilista, não, que pra mim não faz tanto sentido, mas muito pessimista, sabe, eu era schopenhauriano, assim, e aí eu dei um beijo naquela menina, a vida fez sentido, pássaros cantaram às 7 da noite e tudo foi maravilhoso. É impressionante como que essa chuva de dopamina te deixa completamente, né, dopado mesmo. Porque eu abandonei, cara, tudo que eu acreditava que a vida não fazia sentido. E nada tava ali pra ser nada, entende? É o que eu falo pro povo, Xota adocica a vida da gente, não é? Adocica, cara, adocica muito. Nossa, é um mel mesmo, é um mel. É. E é um mel e é um fel também, né? Porque na hora que quer cobrar... Na hora que cobra, cobra muito, cara. Cobra muito caro mesmo. Mas e aí? Aí beleza, aí deu beijo, vai. Aí ok, basei. Época de MSN, né? Eles saíram as fotos e marcaram as pessoas, assim, que tinha num pack do grupo de um MSN que tinha. E eu fui procurando pra achar o nome dela. Eu vou falar nome, assim, porque se eu botar outro, eu acho que eu vou me confundir, cara. E afinal é ruim. Mas, nunca vai ouvir isso. Se ouvir também, um beijo pra você, viu? Espero que você morra. Brincadeira. Mas pode também. Pode. E aí, ok, cara. Comecei a conversar com ela no MSN. E aí, aquela paixão, aquela obsessão foi crescendo. Comecei a fluir muito, cara. Eu me achava muito, eu não sei dizer, mas eu, com ela eu me achava mais interessante, sabe? Parece que minha memória funcionava melhor, sabe? Ela Sim. falava um negócio, pô, sei lá, do Comtrail, eu sabia o que era o metal que fazia aquela reação, entende? Não sei, fluía muito, entende? Parece que toda minha energia ali, todo meu minha psique estava voltada para fazer ela gostar de mim. Aí vem, né, de novo, essa insegurança, essa vontade de ser aceito. Que não era algo... Tá vendo? Olha só. Isso é importante. Não é algo... Não, não é algo tudo isso aí que você tá falando, eu sei certinho disso aí. Uhum. Não é algo natural no sentido assim, pô, tô conhecendo a menina, que legal. É algo no sentido de, tem que ser aceito. Não é assim? Isso. Tem que ser aceito. Meu Deus do céu, tem que dar certo. Isso vai acontecer, se não acontecer, a culpa é minha. E se a culpa é minha, eu sou um merda. E eu não mereço nada, eu sou um bosta. É nisso aí que muito jovem suicida. Porque o negócio dele... Claro, cara. Enlouquece. Bicho. Eu nunca pensei nisso, de verdade. Né, com ela. O resto da vida, com certeza, todo mundo já elucubrou sobre suicídio, o que, que ele representa. Mas eu nunca pensei em me matar com ela. Mas teve um dia, cara, de uma briga assim que... Sabe que deu aquela pontinha de falar, pô, vou pular daqui de cima pra acabar com um sentimento, né? Que, cara, você fica obsessivo, né? Você se torna... É, parece que você nunca mais vai ter aquilo, né? E é aquele negócio que eu acredito que eu tenho ouvido por meio de você mesmo. Nossa cabeça humana tá programada pra pensar que tudo é escasso, né? É, sim. E que o amor é escasso e que você não vai ter mais ninguém ali do seu lado. Mas enfim, aí beleza, começando a conversar. E marcamos de nos encontrar na biblioteca da cidade. Olha que encontramos. E aí fomos lá pra biblioteca. E na hora que a gente chegou lá, o que é que eu já imaginei? Aquela cena de lei de filme, né? Passando a mão no livro, o livro caindo. Aquela loucura e não aconteceu nada. Ela virou, falou que tava namorando. Ué, mas e o beijo? Não, eu beijei ela antes, né? Beijei ela antes. Aí fiquei conversando com ela um mês e meio, dois, aí pelo Messenger, pelo MSN, né, Messenger. E aí ela falou que tava namorando um cara, e um cara de república, que tá mais velho. Cara, você vai vendo, né, os passos, assim. Ela tava em outro momento de vida que eu, mas, logicamente, moleque idiota, você vai ignorando tudo isso, né? E aí eu não deixei de ficar apaixonado por ela. A gente continuou conversando, continuou. Até que chegou um momento que a gente saiu junto de novo e ela me beijou. Certo. E aí esse dia foi... Foi foda, cara. Eu acho que foi um dos dias mais... Sei lá, mais confuso da minha existência, assim, cara. Porque aquela paixão que eu tava sentindo se tornou nada perto do que eu passei a sentir. E aí ela namorando e aquela coisa, mas a gente continuou ficando com ela namorando o cara. Foi foda isso. E não pelo cara, assim, eu sei que hoje eu, o projetinho de homem que eu sou, eu sei ver e sei analisar que o que eu fiz com o cara foi errado, entende? Só que naquele momento eu não achava errado ela estar com ele e ir comigo, eu achava errado ela estar com ele, entende? Olha aí a obsessão. É, exato, cara, exato. Porque isso é outra coisa que a gente acusa aqui, sempre. O homem no estado de apaixonamento, ele desfaz a lógica e age pela emoção, e isso é um perigo enorme. Porque olha só, olha mais um exemplo aí, você é um exemplo vivo. Pegar uma mulher que tem compromisso é errado, logicamente, é. Aí a paixão o que faz? Desdobra a coisa, olha aí. Desdobra e faz a coisa virar o seguinte: o erro é ele, ela tá com ele, não comigo. Exato, é. Olha o homem apaixonado como é que é. É, eu sou muito melhor, eu sou melhor pra ela, eu sou, entende? Você vai pensando isso, né? Você pensa que tá com ela é um erro, o cara tá com ela é um erro dela. Ah, esse cara enganou ela, esse cara dobrou a mente dela, ela tem que tá comigo. Por que que ela tá comigo se ela também tá com ele? Entende? Aí você pensa, ah, se eu puxei ela pro meu lado esse pouquinho, eu vou conseguir puxar mais, entende? Cara, é um pensamento que beira o psicótico mesmo, né? Que beira, assim, acho que o cara que é violento, é, pra ser violento depois disso, é, putz, é um estalo. Certo. Aí, ok, beleza. E aí um dia ela vira pra mim e fala que não namora mais o cara, que terminou com o cara e quer ficar comigo. Só que não quer namorar. Falou que tava confusa, palavra que eu mais ouvi dela nesse relacionamento, confusa. Falou que tava confusa, mas que queria ficar comigo, mas que não queria namorar, mas que, ok. E aí começamos a ficar e tal, e aí, porra, transamos muito, maravilhosamente bem. Era boa? Puta merda, cara. Ó, eu terminei com ela, cara, putz, né? Ela terminou comigo, né? Um ano e meio depois, já, tinha quase 19 anos. É, não vou falar que eu sou comedor, não, cara, mas eu faço faculdade... Universidade Federal, assim, não é difícil transar, sabe disso. É, cara, eu nunca encontrei uma mulher que fosse tão bem, assim, não sei se era pela conexão, né, que a gente tinha na minha cabeça maluca, só que eu nunca encontrei outra coisa parecida, assim. Muito, muito doido, mas ok. E aí, beleza, e aí ela passou numa faculdade, cara, longe, fora. E aí vem o namoro à distância, né? Aí você foi levando Gaia. Aí vem. Aí ela, um mês lá, dois, começou a ficar estranha. Ela vinha muito pra cá, né? Começaram as famosas dores no sexo ou não? Não. Até que não, viu, cara? Não? Não, mas assim, muito estranho, tudo muito estranho, tudo muito rápido no sentido de do contato ser rápido, entende? Ela vinha pra cá, ficava comigo um fim de semana, mas não era um fim de semana todo, era aquela coisa ali, 2-3 horas, falar, olha, tô cansado, tal. Entende? Eu acho que disso ela não me privou, do sexo e tal, eu não tive privação, mas foi da presença, entende? Entendi. Conversar menos, e aí eu fui percebendo, né, cara? E aí eu falei, o que você tá sentindo? Ela falou, olha, tô com muita saudade da minha família, tô muito mal, preocupado e tal. Falei, pô, ok. E aí surgiu um cara. Surgiu um cara que era um amigo de uma ex-namorada. Era um ex-namorado de uma amiga dela e tal. Grandíssima amiga, aliás. E aí surgiu esse cara na história. E aí um dia, no Facebook, né, ela postou uma foto com ele. Porra, festa na casa do meu amigo, tal. E eu observei que no fundo era a porta do banheiro. Certo. Aí, cara, aí eu já fiquei louco, né? Fiquei louco. E aí ela veio pra cá e não falou que me traiu, mas terminou comigo. Certo. Aí você ficou louco. Puta que pariu. Puta. Sofreu? Mano, eu... Cara, se eu falar que eu sofro até hoje, eu vou estar sendo mentiroso, mas... Eu vivo até hoje as marcas que esse relacionamento deixou. Nunca mais tive que ter um relacionamento, irmão. Nunca mais, cara. Eu sei, a gente faz essa denúncia aqui, que essas candangas aparecem. Apesar que você tava errado na história, não vamos passar a mão na cabeça. Mas, porque eu digo errado porque você talaricou o cara lá, mas... É, eu talariquei o cara e depois fui talaricado, né? Então, assim, karma é karma, né? Ficou 1-1. Mas... A gente faz essa acusação aqui sempre, porque a gente vai tendo essa experiência negativa e depois o cara não consegue voltar, cara. E isso é muito sério, cara. Isso é triste. Você não consegue mais voltar ao estado que você era antes, cara. Pô, eu já passei. Eu já conheci mulheres, assim, que fizeram parte da minha vida, mano. Que eram sensacionais, sabe? Eu já conheci muita mulher foda. E aí quando começa a envolver, sabe? Na hora que eu começo a ver que a menina tá gostando um pouco mais, eu desapareço, sumo, porque eu não quero mais sentir essa falta de fôlego, né, cara? Eu não sei descrever, parece que é um soco no estômago. Não é um soco no estômago, não, que eu já tomei, é muito pior, sei lá, o ar não vem, né, cara? Eu não sei se você já sofreu com amor. Nossa, mãe, assim, céu. É, né, cara? É desesperador, né, bicho? É um desespero mesmo. É. Aí, beleza, terminou com você, e aí? Terminou, tal, e não falou que fez nada e tal. Que, na verdade, cara, ela fala que nunca me traiu, entende? Bom, você não acredita. Ela começou a... Claro que não, sabe por quê? Ela começou a namorar esse cara 2 meses depois. Ah, então já tava armado já. É claro. Então, assim, só que aí o que que veio acontecendo? Ela começou a me procurar muito e enquanto eu tentava sair, ela vinha me procurava e eu ia pra lá, cara, E aí um dia que eu fui pra lá, a gente tava dormindo, o telefone dela tocou, sei lá, 3 horas da manhã. Era um cara, e aí eu já fiquei mal. E aí eu fiz aquela coisa que não se pode fazer, né? Eu chorei, cara, mas eu chorei. Ela morava com mais 5 meninas. E tinha 2 no quarto. E eu chorei de soluçar. Meu Deus. Não existe momento da minha vida que eu me envergonhe mais do que... Esse choro, bicho. E nossa, cara, puta, nossa, tá doendo agora de lembrar, assim. Cara, e aí se afastou, né, cara? E aí o que o comportamento obsessivo do cara faz? Faz ele ser agressivo. O que que eu fiz? Eu falei muita merda pra ela. Sentei na mesa assim com ela. E o que? Menti, né? Falei, olha, eu só tava com você porque eu queria te comer, você é uma vagabunda. Primeira vez que eu te conheci, eu já sabia que você tinha transado com o cara, então eu falei, vou comer essa piranha. E aí eu fui um grande filho da puta, cometi um crime. E pra fazer parar de doer em mim, né, cara? E ah, velho, não me orgulho, cara, de verdade, assim, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida mesmo, assim, né? Foi ter tomado essa atitude, saca? E aí? E é impressionante a vontade que eu tive de machucar ela, manja? Sei. De falar as coisas mais absurdas e mais diametralmente opostas às que eu tava sentindo pra poder machucá-la, assim. E aí acabou, né, cara? E aí a gente se afastou totalmente, assim. Já era, nunca mais a vi, até outra oportunidade que eu fiquei sabendo que ela tava namorando esse cara, né? Que foi numa festa aqui na minha cidade. Aí você trombou com ela? Trombei, cara, e foi ruim também, viu? Foi terrível. Mas o cara quis vir pra cima de você ou não? Não, cara, pô, esse maluco, bicho. É até estranho, mas ele é um puta cara, sabe? É o cara correto. Assim, o cara é um homem mesmo, o cara é correto. E é o motivo pelo qual que eu acho que ela não me traiu. Mas, sei. Porque o cara realmente parece ser muito correto. O dia que eu vi eles dois juntos, né, cara? Comecei uma tremedeira da porra, comecei a beber. E ele veio, cara, me cumprimentou, falou, cara, e aí, tudo bem? Pô, beleza e tal. E nesse dia ela me chamou num canto pra conversar comigo e começou a chorar pra cacete, cara. E falar que tinha cometido um erro, que sei lá, que tava confusa, como eu já te falei, que é a palavra que ela mais falava. E eu ver que ela tava fazendo isso com o cara, bicho, me deixou destruído, manja. Você viu que você tá, cara é essa próxima vítima. É, cara, e foi, né, não tão mais juntos e tal. Porque ela se formou na faculdade, né, eu vi ela aqui na minha cidade e tal. Mas aí, sem contato, assim. Na verdade, ela me falou oi. Ela veio me falar oi e eu... Isso eu tirei, sabe, Hernani? Essa dor, esse sentimento, eu não tenho mais. A única coisa que eu sinto por ela, cara, é olhar e falar assim, puta que pariu, essa pessoa fez parte da minha vida pra que eu me tornasse isso, isso e isso. Mas hoje eu não tenho mais nenhum resquício de sentimento, nada, assim. Se ela aparecesse na porta da minha casa aqui hoje e falasse, quero viver com você pro resto da minha vida, eu, sem dúvida alguma, falaria que não e de maneira muito educada, assim. Porque, de verdade, não tem mais problema nenhum, sabe? Nenhum. Entendi. Só que foi foram acontecimentos muito intensos, sabe? É incrível como que a mulher tem isso, né, cara? E te traz junto pra essas fortes emoções, como você gosta de falar, né? É, as fortes emoções. É. Mas foi isso, bom, cara. E aí mas aí agora tá curado. Tô curadaço. Ah, tá dela, pronto pra próxima? Dela, não. Não? Tá dela, não? Não, dela eu tô curado. Dela eu tô curado tem. Porra, o dia que aconteceu esse negócio do namorado dela vir conversar comigo, que eu me curei, sabe? Mas ele falou o que pra você? Ah, cara, ele foi muito educado comigo e conversamos de boa. E ela que veio falar comigo, entende? Chorar. E ela viu, ele viu ela chorando comigo. E aí na hora que eu vi que ele tinha visto, eu vazei fora, entende? Porque eu não queria fazer parte daquilo. E nesse dia foi que eu me curei, assim, tipo, saiu do meu sistema. Mas ainda não tô curado de ter outro relacionamento, não. E vou te falar, cara, não tá sendo ruim, não, viu, Hernani? Conheci muita garota bacana, né? Não vou falar que eu sou piruzudo, não, mas consigo galgar os meus sucessinhos aí, sabe? Tá curtindo a vida? Ah, tô, cara, e tô curtindo tem bastante tempo, né? Tô com 25 anos hoje. Tive namoradas, né, mas é aquele negócio, na hora que eu percebo que ela começa a gostar e vem falar eu te amo, ou eu dou um beijo na testa e saio fora como eu fiz uma vez, ou eu estrago tudo, sabe, e saio fora. Mas tenho ainda vontade de casar, de conhecer uma mulher pra ser minha companheira, mas não acredito que a amarei tanto como antes amei, entende? Entendi. E acho que isso vai ser bom, porque da última vez que amei foi de maneira muito compulsiva, né? Muito obsessiva. Bom, pra terminar, o ouvinte que estiver te ouvindo aí, que vem de família... A gente tem muitos ouvintes que vêm de família desestruturada. Uhum. Se tivesse que dar um conselho aí pro cara que tem, ó, de repente, passou por essa família desestruturada e também tem essa questão da compulsão que a gente fala sempre aqui no programa, o que você pode dizer pra esse cara? Amigo, ouve aí, o negócio é o seguinte. Você tem poucas ou nenhuma prova de que as pessoas que estão do seu lado te odeiem. Então não pensa isso. Então não tenta se moldar pra alguém gostar de você. Tenta reconhecer, e eu tento até hoje, não é tarefa fácil, não tô falando que você vai conseguir isso em um mês, um ano ou nem 10. Mas tenta se conhecer, cara, e seja... A melhor coisa pra você mesmo, bicho. Hoje a gente tem internet, tem livro, tem tudo. Então, assim, saiba reconhecer que você não tem uma figura paterna. Não tente ter uma figura paterna se você não quiser. Mas também não fique tentando ser aceito pelos outros porque você acha que o cara que não te aceitou, ou a mulher que não te aceitou, e que a culpa é sua. Tente se moldar pra ser o que você quer ser de si mesmo, por você. E não pelos outros. vai tomar no cu se você é carente, que é o que eu me falo todos os dias para não sê-lo. E continuo ouvindo o Hernani aí, que é um cara que traz muito, muito conhecimento pra gente. Um cara que se demonstrou muito paciente comigo, porque eu desmarquei com ele, enfim, isso não vem ao caso, mas um cara muito paciente com seus ouvintes. E assim como ele diz, ele aqui faz um trabalho, é um trabalho para essa nossa sociedade como um todo. Então assim, honre os teus pares e se torne o melhor que você puder se tornar. Não use drogas. É isso aí. E hoje, o que vai ser daqui para frente, o futuro aí? Cara, eu tô me formando em direito, né? Certo. Você é advogado, quero trabalhar com empresarial e galgar isso aí, né, cara? Pretendo ser bem sucedido, estudo pra isso, gosto muito do que eu faço. Questão familiar já tá cimentada na cabeça? Não tem problema? Já, assim? Cara, já sim. É aquele único problema que foi o que eu te falei, né? Ainda me irrita muito ver o amor que ele dá pros moleques, não pelos moleques, claro, mas por ele. Assim, nunca me passou pela cabeça que ele seria capaz disso. E ele é muito, muito capaz. A única coisa que eu tenho problema, mas assim, aos poucos nós vamos esquecendo, né, Nani? Aos poucos a gente vai esquecendo. E se você me permitir, cara, eu não sei como que funciona a questão da música e tal, se aí é você que vai escolher ou como que você pode ser feito. Tem uma música que me ajudou muito, esse artista me ajudou muito com suas músicas, mas tem uma que é muito boa. Você nem precisa tocar ela, você pode só colocar aí, só falar. Ele chama Henry Rollins. A música se chama Low Self Opinion. E eu acho que é uma música assim que me tirou de muitos buracos, sabe? É uma música muito importante. Henry Rollins, o nome do cantor, chama Low Self Opinion. Bom, é isso aí, ouvintes. É isso aí, João. E falou. Falou. keeps you down. Your world falls down around you. You build up walls around you. You wear disgust like a crown. Bom, gente, tamo aí. Fechar com chave de ouro. O nosso querido Mateusão Mol aí, que já é marca registrada. Inclusive, ele é um dos campeões de downloads aqui do programa. O programa com ele, o pessoal gosta bastante. Ele e o Ratão. O Ratão também o povo pede muito. E o Mateusão tá de volta aí, porque o Mateus tem histórias boas aí pra contar pra gente. Porque o Mateus... Vamos fazer os tambores. Conseguiu um emprego! Aí! Grande Mateusão! Fala, Mateusão! Fala, Hernani! Com essa informação aí de campeão de downloads, eu até fico um pouco assustado, né? Mas. É! Obrigado, galera! Eu queria agradecer o carinho que estão tendo por mim. Inclusive, um bocado de pessoas já me adicionou no Instagram, no Facebook. E de vez em quando eu tô trocando ideia. Porém, o Facebook eu desativei há um tempo, né? Então, não tô usando, mas eu agradeço pelo carinho aí da galera. Ô, Matheus, como é que foi desde o começo? Matheus, antes de tudo, eu queria contar uma história bem bobinha, mas conta pros ouvintes como é que foi o dia que eu tinha que ir votar. Como é que você... Eu não sabia quem que ia votar, só queria votar no Bolsonaro. Aí você... Conta como é que foi que nós escolhemos os candidatos, pro povo saber. O povo vai ficar bravo comigo agora, mas... Conta como é que foi, Matheus, de última hora, conta aí. Se eu não me engano, porque já faz um tempo... eu te passei os números que eu ia votar, né, daí... Não, e você passou assim, ouvinte, ele passou assim, ó, vota nesse aqui, que esse aqui é o seguinte, a turma tá dizendo que ele é linha dura, põe esse aqui. Aí teve outro que você falou assim, vota lá no Zema, do Novo, porque, ó, tá dizendo, o povo tá dizendo que vai ganhar, que tem chance de ganhar, e foi mesmo, você acertou. Cara, lutaram por anos e anos pra conseguir o direito ao voto, pra gente pegar assim, ah, falaram que é bom, ah, beleza, pode. Ah, mas eu espero que os ouvintes não levem pro... Ô, ouvinte, para de ser chato, é só uma história aí pra gente começar light aí o programa. Ô, Matheus, como é que foi a história do seu emprego aí, cara? Cara, então, na verdade foi a questão do QI, né? O meu pai, ele trabalha numa empresa terceirizada e ele me indicou pra ser porteiro. E, tipo, eu tava muito parado, né, cara? Nunca tinha trabalhado, sempre tava com aquela desculpinha, estudar, mas estudava porra nenhuma. Aí eu meio que fui lançado aí no mercado de trabalho sem muita, como posso dizer, sem muita experiência, sem muito conhecimento de nada, mas... A entrevista foi difícil? Não teve entrevista, sabe? Tipo, eu tava aqui em casa, tipo, foi realmente isso. Eu tava aqui em casa, era mais ou menos umas 4 e pouca da tarde, tava chovendo muito, e eu tava só de samba canção, sabe? Por aqui a gente chama de ciroula. Eu tava aqui jogando Counter-Strike, o 1.6, Eu também jogo esse. Meu computador não roda mais que isso. Eu tava jogando pela nostalgia, jogo muito bom. Daí, meu pai disse que tinha um cara me chamando, que ele ia me dar um emprego. Daí, tipo, eu troquei de roupa rapidão, fui lá, assinei, levei minha carteira de trabalho e no dia 2 eu já tava começando lá. Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. Achei interessante um comentário seu. Você falou assim pra mim: Hernani, eu não sei nem entregar currículo, como é que faz? Não foi isso que você falou pra mim? Sim, sim. Inclusive, eu ainda não sei, né, porque o negócio não foi no tradicional aí de lá entregar currículo. Cara, nós somos uma geração muito bosta, né, cara? Esse tipo de coisa não ensina em lugar nenhum. Onde que a pessoa aprende pra quem que tem que entregar, com quem que tem que falar, o que que tem que falar? Tipo, cara, pra... Opa. Nós somos uma geração que deu errado, Matheus. Exatamente. Eu tô convencido disso. Eu tenho certeza disso já. E é engraçado porque no meu primeiro dia eu tomei um puta choque, assim, sabe? Eu tinha na cabeça, até cheguei a comentar com você mandando num áudio do WhatsApp, você lembra? Que eu tava naquela... Eu não sei bem se é uma Matrix, eu não sei. Daquele negócio de... Que eu não preciso trabalhar, sabe? Tipo, não que eu seja rico, mas alguma coisa boa vai acontecer na minha vida, ou... Não, eu vou trabalhar pra ser peão e não sei o que. Tipo, eu tava com uma mentalidade meio assim, sabe? Me achando muito... Isso é uma Matrix, sim, eu considero uma Matrix, eu passei por isso também. Sim. Ô Matheus, eu conto pra você morrendo de vergonha. Já peço desculpa antecipada aos ouvintes. Não fiquem putos comigo porque eu era adolescente. Eu falo pra você morrendo de vergonha, viu, ouvintes? Eu falo com vergonha pra vocês. Eu, quando era adolescente, Matheus... Eu tenho vergonha até de te falar isso. Uma vez o rapaz falou pra mim assim que o primeiro emprego dele foi de jardineiro. Eu falei assim, que bosta. Eu falei pra ele, que bosta. Nossa. Aí o cara ficou ultra ofendido comigo, não falou mais comigo, um rapaz, um adulto. Não cortou conversa comigo. E depois eu saí de lá falando assim, que bosta trabalhar de jardineiro. Nossa, que bosta. E depois, eu ainda acabaço um caixa de supermercado uma vez. Eu falei assim, vai fazer uma faculdade, cara. Larga a mão dessa bosta. Olha que pecado, cara. Que pecado. Tô até batendo na madeira aqui. Perdão, Deus. Mas eu era inexperiente. Eu fiz isso. Eu falei, larga a mão dessa bosta e vai fazer faculdade. Olha que vergonha. Por isso que eu tô pagando essas coisas, cara. Não. Porque eu fui um adolescente muito irresponsável com as pessoas, cara. Isso aí são coisas que eu me lembro com muito remorso, cara. Eu peço desculpa pra Deus de ter feito isso, cara. Mas sabe o que é, Hernani? É porque a gente cresce com as pessoas falando, vai ser médico, vai ser engenheiro. Aí você fica com esse negócio na cabeça. Aí quando você vê no mundo real, que tipo assim, você tenta depositar essa mesma expectativa em outras pessoas. E sabe, na vida real não é assim, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser engenheiro. Eu não lembro bem quem disse isso, se eu não me engano foi o Arthur Petri, não sei. Faz muito tempo que eu não ouço ele, então... Não tenho certeza se é ele. Que se todo mundo realizasse o seu sonho, nunca ia ter um cara pra entregar uma pizza, nunca ia ter um cara pra, sei lá, pra te vender um caderno, sei lá, qualquer exemplo aí de emprego que não é grande. Então a gente fica com esse negócio de, você é médico, você é advogado, você é engenheiro. Que quando a água bate na bunda, né, e a gente chega assim, no meu caso, ser porteiro, a gente se sente assim, com o ego, meio... Você teve uma crise dessa, conta aí como é que foi a crise. Então, aí eu fiquei bravo com você, aquele dia eu mandei até um áudio bravo pra você, conta como é que foi. Então, é isso, cara, eu tava... Eu realmente... Porque por muito tempo eu tinha uma expectativa sobre mim, assim... Não querendo ter o ego inflado, tipo, eu sou o bom da boca ou qualquer coisa assim, mas, sabe, eu nunca me via sendo um, sabe, tipo, o cargo mais baixo de alguma coisa, porque tem o encarregado, que é mais alto que eu, e tem o representante da empresa, que é mais alto que o encarregado, e tem o dono, enfim, tem uma hierarquia e eu tô na classe mais baixa. E tipo, isso não é uma coisa que eu imaginava pra minha vida. Não era uma coisa que eu pensava que ia acontecer. E a vida real me mostrou diferente, né? Tipo, graças a Deus não é um dinheiro que eu preciso pra sobreviver. Mas foi o caminho que eu tracei, sabe? Tipo, eu não sou um cara estudado, eu larguei uma faculdade. Não que o meu destino tá selado por causa disso, mas eu tive a chance aí de fazer uma faculdade, de conseguir alguma coisa melhor e não foi. Então, é isso que eu tô falando. Eu achei, eu depositei muita esperança em mim quando eu vi que a vida real não correspondeu. Eu fiquei. Mas você sabe um pouco o que é isso aí, Matheus? Um pouco. O quê? É essa porra dessa geração nossa que é o negócio do especial. É o povo dizendo que a gente é especial. Isso é especial. Aí todo mundo acha que é especial. Aí no dia que o cara descobre que não é especial, aí se afunda. Sim. Aí vem droga, aí vem bebida, aí vem desespero por sexo. Sim. Você entendeu? É igual aquele, tem um filósofo que é comunista, já tô avisando já, mas um filósofo de rua que eu adoro, chama Eduardo Marim, é comunista. Uhum. Ele fala um negócio que eu acho sensacional, Matheus. Que o cara tá com a desordem mental, por exemplo, isso aí, aí a hora de lazer não vira mais lazer, aí vira a hora de extravasar. Por quê? A hora de lazer do cara não é mais sair e curtir, não, aí a hora de lazer do cara é extravasar. Aí é pó, sexo, é desespero, é loucura. Por quê? Porque já não é mais saudável, aí já não é mais, o cara não tá mais se divertindo, aí é extravasar, aí é desespero, você entende esse conceito? Eu acho que sim, eu acho que eu consegui pegar, e faz sentido, né? Tipo, a gente tá numa geração que é difícil de entender, as pessoas andam na rua desfilando, todo mundo tá sempre se achando o centro das atenções e esse tipo de coisa, então quando a realidade bate na porta é completamente diferente, né? É cruel, cara, é cruel. Mas e aí, as primeiras impressões aí, o que você tem pra dizer? Então, eu cheguei lá, recebi um treinamento básico, né? Tipo, não me mostraram muita coisa, eu tô aprendendo assim na prática mesmo. E, cara, eu achei que eu ia ser tratado como um nada, sabe? Eu já tinha me colocado como um nada, mas eu percebi que a diferença de ser chamado pelo nome e ser chamado de moço ou porteiro ou qualquer coisa assim, cara, é muito grande. Quando você é chamado pelo nome, você se sente alguém. E lá nesse lugar que eu trabalho, eles têm isso de chamar pelo nome, sabe? Eles te tratam como gente. E a princípio eu pensei que eu iria me sentir um minion, sabe, um NPC de um RPG ou qualquer coisa assim. E não foi o que aconteceu. Então, por esse lado, eu fico feliz. E, assim, eu tô adequando a minha rotina ao trabalho. E, tá... Eu pensei que seria mais difícil, mas tá sendo tranquilo. Até porque eu trabalho 6 horas por dia e no turno da noite. Pô, bom pra caralho, hein? Aham, e tô tirando um dinheiro bom. Assim, ainda não, né? Porque vou receber o meu primeiro salário. E pro tempo que eu trabalho, dá pra fazer tudo que eu preciso no dia. E aí eu chego em casa e morro na cama. Mas, assim, eu tô gostando. Eu achei que eu ia me sentir um nada. Eu achei que, sabe, que eu ia perder a minha identidade, que eu ia virar uma máquina ali, sabe? E não foi o que aconteceu. Essa coisa eu achei bem bacana, sabe? Bom, e o que vai fazer com o primeiro salário? Então, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que eu, assim, é o que me motiva a viver. E ele não vai cair do céu, né? Então, sim, eu preciso juntar um pouco de dinheiro pra isso acontecer. O meu sonho, no caso, é... Não fala que o povo é muito... Eu gosto dos ouvintes, mas infelizmente tem gente no mundo que é invejosa, não fala não. Ah, então depois te falo em off. E, eu sei qual que é. Enfim, eu vou precisar juntar uns 10 ou 12 salários, talvez 13º. Claro que eu não vou ser extremista de pegar 100% do salário e jogar no banco, mas... Já faz um CDB lá de um ano e meio, dois anos, faz um CDB lá pra você já. Boa, o dinheiro vai rendendo. Boa, eu vou fazer isso mesmo. E eu pretendo gastar tipo 200 ou 300 reais por mês só pra, sabe, pro cara também não ficar só trabalho, casa, academia, aula. Mas tem que botar um dinheirinho em casa também, viu, vagabundo? É, então, é essa parte que eu não quero, cara. Ah. Paga uma conta de luz e uma de água, tá bom, ué. É, a de água aqui é fixa, sabe? Paga só um valor simbólico, então... É... Aí, ó, pronto. É. E, tipo assim, eu nunca tive um salário inteiro na mão, sabe? E essa... Isso de receber agora mil e tantos reais no bolso, pra um cara que, sei lá, é... Filho da puta, você ganha mais que eu, cara. Filho da puta. Que filha da mãe, cara. Cara, é, mas tem os descontos, tipo, é, eu tomei um pouco mais de raiva do governo depois que eu comecei a trabalhar, porque tiram cento e tantos reais do meu salário, cara. Eu sei, como é que é, eu sei. Aí tem o banco que já me obrigou a pagar mais uma taxa lá de... Não deixaram abrir a conta salário, eu tive que abrir a conta corrente. Não, mas aí, se você for atrás, você acha que você consegue pegar de graça, porque... É, na caixa é obrigado a abrir uma conta sem custo pra você. Sim, mas aí o cara fica, só 20 reais, deixa isso ir pra lá. E no final faz uma diferença, né, mas... Faz, ué, 5 meses você já deu 100 conto pro banco, ué. Muito dinheiro, tá louco? Eu acho que o conformismo vence. Tá vendo? Cara, e eu percebo nesse emprego, tipo, é claro que eu não sou uma pessoa que julga as outras. Quer dizer, eu até sou às vezes, mas as pessoas que estão nesse emprego, cara... Elas são meio conformadas, bicho. Tipo, tá. Tudo tá bom, sabe? Eu tenho um amigo lá que eu converso com ele. Porque, tipo assim, eu chego às 5 e ele fica comigo até às 7. E de 7 às 11 eu fico lá sozinho. E ele pega uma e fica até às 7. Aí dá 6 horas pra ele e 6 horas pra mim. A gente fica conversando lá e, tipo, é. Sabe, o cara tá acomodado ali, não vê perspectiva. E, assim, voltando àquela questão do cara se sentir especial e não sei o que, isso aí meio que alimenta isso, porque eu vejo aquele cara e o jeito que ele tá tão confortável ali, e penso que eu não quero ficar daquele jeito, então, de uma maneira, assim, meio mórbida, eu diria, é, o cara é uma inspiração negativa, seria uma motivação negativa, sabe? Ele me motiva a não ser como ele, e isso... De um jeito ou de outro me impulsiona a... Eu tô ali, mas eu não sou dali, entendeu? Tipo, eu tô trabalhando como peão, eu sou a classe mais baixa de uma hierarquia, mas eu nunca vou me conformar com isso. E tipo, isso não é falta de humildade ou qualquer coisa assim, mas eu imagino que... Não que alguma coisa grandiosa me espera, ou que eu sou predestinado a qualquer coisa, mas que eu tenho uma missão e, sabe, uma coisa que eu mesmo criei pra mim, um objetivo na minha vida, e apesar do serviço ser fácil e do dinheiro ser relativamente alto pro tanto que trabalho, eu não quero aquilo, sabe? Tipo, eu não quero ficar parado ali, por mais que dê pra eu fazer isso, que... Sabe? Então, quando eu vejo outras pessoas que estão acomodadas com o serviço, que, claro, talvez elas não tenham escolha ou aquilo de fato é o melhor para elas, mas quando eu vejo isso, eu fico motivado a sabe, isso me relembra que eu tô ali só de passagem, que eu tô ali só pra pegar uma experiência, pegar um dinheiro, e aquilo é uma ponte para eu conseguir... alcançar a minha verdadeira meta. Mas não fica pensando assim, porque senão você vai querer queimar colchão. Leva o negócio a sério, pensa assim, que você precisa disso aí. Isso é fundamental pra você conseguir o seu objetivo, pensa nisso. Uhum. Não, sim, isso aí eu tenho sempre em mente. Mas, assim, eu preciso, claro, mas não é... Não é... Tipo, eu não preciso pra viver, sabe? É uma coisa que tá me agregando, tanto financeiramente quanto... com experiência, porque eu acho que é sempre bom a gente aprender alguma coisa, né? Mas não é uma coisa que, assim, pra eu viver, pra eu ter um bocado de conforto, claro, é um negócio a mais, mas no, sabe, eu conseguiria viver sem, apesar de ser um vagabundo e os caralho. E, mas eu tô levando a sério, eu tô aprendendo bastante, assim, eu tenho muito problema com autoestima. E eu vivo com um boné enterrado na cabeça, sabe? Pra aparecer o mínimo do meu rosto possível. Um boné na cabeça e a barba é grande, então só fica aparecendo o meu olho, assim. E lá nesse emprego eu fui obrigado a raspar a barba e eu não posso trabalhar de boné. Então, assim, a minha cara tá ali pra todo mundo ver. E isso tá me ajudando, porque, assim, eu tenho um pouco de raiva do meu rosto e um pouco de vergonha dele também. Então, eu acho que, por mais traumático que seja, expor ele assim e, sabe, ter que aprender a deixar ele público e sabe, deixar ele ali logo de frente, bem na porta, que todo mundo que entrar vai ver, eu acho que pode me ajudar a tratar um pouco essa falta de autoestima e eu consegui, pelo menos um pouco, né, deixar isso de lado e aprender a conviver com a minha aparência. Entendo. E assim, no lugar que eu trabalho, tá cheio de mulher bonita, né? E quando o cara pensa, porra, elas estão vendo essa merda de cara, pronto. Porque quando o cara tá de boné e quando o cara tá de barba, beleza, dá pra disfarçar, mas eu raspo o cabelo, sabe? Eu tô ficando careca. Então eu tô parecendo um ovo. E aí o cara já pensa, putz. Mas eu acho que isso tem novamente a ver com aquele negócio do cara achar que é especial, que alguma mulher vai olhar com interesse pra ele e alguma coisa assim, sendo que o cara é só o porteiro. E é isso. Mas você tem alguma história já pitoresca pra contar ou ainda não? Cara, eu tenho, mas isso aí, além de justa causa, me daria um processo nas costas. Eu conto em off depois. Bom, é isso aí, Matheus. Que dica você dá aí pros ouvintes que estão em busca do primeiro emprego, que ainda não tem experiência profissional? O que você tem pra dizer? Cara, eu acho que quando você estiver procurando um emprego, é bom você falar pras pessoas, porque assim, eu não precisei falar pra ninguém, mas meu pai sabia que eu tava querendo fazer alguma coisa, e ele conseguiu pra mim. Claro, tem esse negócio de mandar currículo, que eu não tenho a mínima ideia de como que faz, Não ensinam isso pra gente em lugar nenhum, né, cara? Tipo, você tem que aprender vendo e não tem uma receita pra fazer isso. Mas tenta divulgar que você tá procurando emprego, tenta olhar os grupos e, sabe, tenta ir nesses coisas que você vai ser o mais baixo mesmo. Geralmente, eles precisam de gente, e engole esse negócio, se você também não tiver nenhuma formação, de que alguma coisa grandiosa tá pra acontecer com você, que você vai ser um engenheiro, que vai ser um médico, que, sabe, esse tipo de coisa, porque a gente fica muito preso nisso e, sabe, isso não acontece, e o tempo vai passando, e quando você vê, que nem num programa aí pra trás, eu não me lembro qual, o cara começou a querer trabalhar com 30 anos e o mercado já não ia mais aceitar ele, né? Então, uma dica de emprego é engolir o ego e pegar, mesmo que seja alguma coisa que, sabe, que te deixe um pouco mal, que nem eu fiquei, por causa desse negócio de se sentir especial e não sei o quê, e pegar, cara, por mais que você pense que é trabalho de peão, que não tá a sua altura, que nem eu pensei por algum tempo, pega, vai te agregar alguma coisa, sabe, sem falar da questão financeira. E tipo, eu tô otimista quanto ao mercado de trabalho esse ano, porque mudou aí a... Você sabe que eu ia falar isso pra você, mas eu não queria entrar em assunto de politicagem, mas já que você falou, eu conheço dois lugares que estão contratando gente, não acha, e eles estão contratando gente precisando de gente boa pra trabalhar e não acha. Eu tô quase fazendo uma loucura de arrumar um segundo emprego e entrar nesse lugar pra trabalhar. Porque dá dó de ver emprego lá e ninguém pega, cara. Caralho, e você pode falar de que é? Um é pra trabalhar de balconista de padaria, deve ser um I-300. E um é pra trabalhar num bar de final de semana, aí não sei quanto que ele paga por dia. Caramba. Tá precisando de gente, não tem, cara. Não tem, não arruma. E, cara, eu lembro que no final do ano passado eu fui lá no Cine, eu não sei se tem Cine em todos os lugares, né, eu acho que tem, né, sei lá. Cada lugar chama de um jeito, mas é isso mesmo. Ah, tá, por aqui tem o Cine, que é um negócio que você vai lá, deixa seu currículo, e o cara te liga falando que surgiu uma nova vaga, não sei. Aí agora eles cismaram de automatizar o não sei o que, aí você tem que baixar um aplicativo, escanear um código que eles dão, e essa complicação toda aí, essa palhaçada, porque eu acho que esse negócio de ficar enviando currículo pro e-mail. Isso é muito mais. Ninguém vê? É, eu prefiro muito mais entregar na mão do cara, caso eu for fazer. Isso é o que resolve, o resto é conversa. Sim, então, aí inventaram esse negócio de colocar aplicativo, aí todo dia que eu olhava não tinha nunca um emprego, até aparecia a fotinha de um carteiro assim, falando, hoje não tem nada, deixa eu ver aqui. Nenhuma vaga encontrada para o seu perfil profissional. Aparece sempre isso. Eu acabei desistindo do Cine, mas quem sabe o ouvinte aí que esteja procurando um emprego tenha melhor sorte, né, da cidade dele. Eu não sei se chama Cine no Brasil todo, cada lugar deve ter um nome, mas é uma coisa válida aí lá. Pelo menos você não tá parado. Bom, é isso aí, Matheusão. Desejo muita sorte aí no seu novo emprego, não faça cagada, segura pelo menos um ano e meio aí pra juntar sua grana e maturidade, hein, cara, pelo amor de Deus. Valeu, Hernani, valeu pelas dicas. Eu vou tentar pegar um ano e meio aí, 2 anos, e juntar minha graninha, né, quem sabe comprar um. E o Sociedade Primitiva te acompanhou desde lá da fossa até agora, não vai abandonar a Sociedade Primitiva, hein? Jamais, jamais, meu amigo. Vai ficar rico, daqui a pouco... Ah, esse programa aí é bosta, não vou mais ouvir, porque esse programa aí não serve mais pra nada. Não faça isso, não seja ingrato, hein, Matheus? Jamais. vou comprar uma camisa de Sociedade Definitiva. É isso aí. E falou. Falou. Aí, Matheusão. Joia.